para quem busca mais. BV Financeira, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Consórcio Honda, chegou a sua vez, consórcio é Honda. E Epocler, seu fígado reclamou, com Epocler tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Tá no ar aqui, o Estádio 97, na Energia 97. Boa tarde a todos. Boa tarde. E aí, mercado. Filhão? E aí, tudo certo aí? Beleza. Tranquilo, calmo? Tudo bem. Ô, seu Bento! Peraí, seu Bento, que o senhor não está aqui. Peraí. Mas vai estar, peraí. É, olha lá. Porra, quem sabe faz ao vivo. Tudo bem, seu Bento? Tudo bem. Não, não foi ainda. Tudo bem. Ainda não está, chefe. Agora foi. Olá, foi, seu Bento. Bem. Opa. Agora sim. Aí sim, seu Bento. Boa tarde para todo mundo. Seu Bento. Boa tarde, seu Bento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Carroça na rua amanhã, rumo a Atibaia. É. Senhor também. Pelo amor de Deus. O senhor vai estar lá? Não, o senhor não vai, né, senhor Bento? O senhor não vai. O senhor Bento não vai. A mulher dele não deixa. A mulher dele não deixa. Ele tem que ir pro interior. O senhor Bento não gosta desses lugares chiques. Sexta-feira o seu Bento tem que ir pra Mococa, pô. Eu tenho... Na época de colheita, né? É época de colheita agora? Agora? Porque o senhor, eu fiquei sabendo uma coisa, o senhor planta um inhame, umas moscas, daí 9 meses depois o senhor exatamente, colhe, né? Exatamente, isso aí. É, exatamente. É orégano, aí, né? Seu Bento, mas é... Hoje plantação tem... de orégano. Hoje colheita de orégano. Se você quiser conhecer onde é a plantação de orégano, orégano? É do bom esse orégano do senhor. Bom, tá bom. Vamos aí ao... Vamos a quem que o senhor quer? Ah... Eu sou Corinthians, não, mas... Eu penso antes de tudo, não travar no manchete do Corinthians, comer o Guerreiro? Vai falar do Guerreiro hoje, mano? Fala, vamos saber antes. Não fala do Guerreiro, não. Vai ter que falar, vai. Ô, mas deixa eu informação. Antes do Corinthians. Porque o Corinthians não tem crise, gente. O Corinthians não tem crise. Geralmente você consegue buscar outros assuntos aí em clubes que tem crise. No Corinthians, não. Mesmo devendo direitos de imagem, mesmo devendo 300 milhões, o Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro com 100% de aproveitamento. Mas você, como um especialista, eu queria te perguntar. Quem o Flamengo contratou hoje? Isso. Messi, Cristiano, quem foi hoje? Hoje ainda ninguém? Ninguém. O Flamengo parece o feio na balada, atira pra todo lado e não pega ninguém. Tem. Vai, dá uma. Então, mas é isso aí, mano. É o seguinte, hein? O Jadson não participou do treino hoje, sentiu uma dor na coxa esquerda. Sim. O Sheik aí deve. Se bobear semana que vem, já vai embora. Mas se bobear semana que vem, Jadson. A diretoria do Corinthians aí deixou o Sheik à vontade aí, inclusive falou com os empresários aí, porque o Sheik tem contrato até o meio do ano. É. Tá certo? Tem mais 2 meses de contrato. O não Roberto aí. Partidas também, né? Também, mas o próprio Roberto aí já deixou à vontade ao empresário, caso encontre algum clube aí no futebol brasileiro que queira o Sheik. A diretoria do Corinthians aí não fará grandes esforços aí pra segurá-lo. Se tiver algum clube interessado aí, o Corinthians inclusive já vai, talvez aí. Economizar cerca de R$1 milhão, porque o Sheik ganha R$500 mil por mês. Então, querendo ou não, é um jogador. Eu sou a favor disso, viu, Bento? O jogador já tá sabendo que não vai ficar, tchau. O cara já não vai correr com aquele mesmo tesão. Eu também concordo, meu. É igual o Valdívia no Palmeiras, já é que tem que dar linha. Que não sei o quê. Não, mano, é melhor você colocar um cara que tecnicamente é inferior, mas que tenha vontade, mas o cara tenha tesão e queira mostrar alguma coisa. E é um cara que vai ficar no grupo, né? Sabe, do que um cara que já não tem mais pretensões, o cara já fala, quer saber, concordo. Daqui 2 meses já tô fora. Não põe o pé. Acha que o cara vai meter o pé em dividida, mano? Ferrando, acha que o cara vai dar cabeçada na trave? É, ferrando. Vai nada, tio, vai nada. Tá nem mas, mano, eu sei que não tem agenda e não é momento também, mas uma coisa que deveria ser feita. Se eu sou diretor do Corinthians, eu faria um jogo de despedida. O Sheik merece, assim como todo mundo que ganhou lá o Mundial. E o Sheik foi um expoente muito grande. Ele pode ter todos os defeitos do mundo. Eu sou grato do Sheik. Sempre persegui o Sheik. Mas eu vou dizer, quando o Corinthians precisou, quando a temperatura esquentou, ele representou. Mas, ô Portuga, a despedida do Sheik tem que ser feita em campo, valendo pelo Campeonato Brasileiro, velho. Eu acho. É, no futebol aí, mas tão carente de datas disponíveis, não tem como você parar, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, chamar o Manchester e falar, vamos fazer um contra aqui. Chamar o Chelsea ou o Barcelona. Falei, numa outra data, nós jogamos ele vai parar de jogar bola, o Sheik? Não, então vai sair do Corinthians. Espera parar de jogar, faz uma despedida pra ele. Não, mas faz durante o Campeonato Brasileiro mesmo. Pega um bêbado aí, tá certo, que o Corinthians vai jogar na arena. Fala, ó, Sheik, essa é a sua despedida aí. Joinville, mano. Vamos te entregar uma placa de agradecimento e tchau e benção. E segue o barco. Concordo, viu? Tá certo, Domênico Gato? Concordo. E o Corinthians anunciou mais um patrocinador, né? Que é uma empresa de táxis aí. Que vai arrecadar em torno aí de 3 milhões de reais por ano. É Easy Taxi que você falou ontem? Não, é outro. Só falei que errou o nome do Corinthians. É, os caras erraram o nome do Corinthians. E aí errou aqui. Futebol Clube. Não, ele errou. Falaram Corinthians Futebol Clube. Erraram, né? Fica assim, erraram o nome do Corinthians. O mano vem aqui e errou o nome do Corinthians. É. Errou. Mas foi só tudo erro. Foi um erro. O mano meteu um bônus. Desculpa a nossa falha. Entendeu? Mete um bônus aí. Errou lá e errou o bônus aí. Desculpa a nossa falha, mano. Não, mas é outra informação do Coringão, mas só pra gente dar sequência. Agora é um absurdo. O cara vai pôr o dinheiro dele numa marca. Ele não sabe o nome. Num clube, né? Num grande clube de São Paulo. O caso aí, estamos falando do Corinthians, é o exemplo, né? Aí o cara. Meu Deus, o cara não sabe, RG, o nome do marketing. O nome. E a nota, cara, é incrível ele vai isso. E a nota que é divulgada pra imprensa, né? Não, e o, detalhe. Que, e o pior é que não foi o primeiro, hein? Eu já vi uma história dessa aí, se não me engano, se Gustavo São Paulo, Nery, Palmeiras. Gustavo Neri também. Não, teve um patrocinador que Palmeiras também errou. Também. Exato, falaram de Palmeiras. Por que Palmeiras, Futebol Clube? Então assim, não estamos aqui tirando sarro, não, tô falando que é uma coisa séria. O cara vai pôr RG, o cara põe o dinheiro dele, não sabe onde tá pondo. Não, mas é que tá, ô Domênico, é... Dinheiro, então? É a maldita mania do acho que sei. O negócio é o seguinte, não sabe, só fala, é o novo patrocinador do Palmeiras, ponto. É o novo patrocinador do Corinthians, ponto. Nós estamos investindo dinheiro no Corinthians. Acabou. Agora, é, mas com relação ainda ao Matheus Cassini e Domênico Gatto, tá realmente um imbróglio aí, porque o Corinthians, ele, pelo menos as informações de bastidores é que o Corinthians negociaria até sexta-feira, até amanhã, com o Palermo da Itália, aquele meio Matheus Cassini. Mas parece que o valor aí que estão oferecendo aí é um valor que não agrada o Corinthians. O Corinthians até pode repassar o jogador aí, talvez, por essa quantia que estão oferecendo, mas não vai ceder os 70% que tem de direito em cima do atleta. Então vamos aguardar aí notícias do próximo... Como é que é, Domingo? Capítulo. Cenas do próximo capítulo. E eu rei, porque isso aí foi enredo do Vila Maria, se eu não me engano, em 2012. É o Tricolor. Vamos ao Tricolor. Mesmo cegueiro, eu tô conseguindo ver as coisas. Tá bem aí, Domingo. Tô tentando, vamos lá. É que eu decorei onde tá as coisas. Você hoje tá me lembrando Mr. Magu. É, rapaz, mas eu tô mesmo. Olha, eu tô me sentindo Mr. Magu mesmo, rapaz. É brincadeira. Domingo, hoje tá só parpando. É, mas daqui a pouco eu já... Juan Carlos Osório agradou a oferta. É, São o Paulo. Presidente foi até Colômbia conversar com ele. Mas disse que não foi, hein? Agradou, enfim. Se foi... Enfim. Ele pegou o avião pra onde, então? Ele falou que não foi, não. E cara, outro cara pintou na parada aí. Quem? Talvez um plano... B. Plano F, já. Não, plano, plano G. Z. Plano Z. Já tá no Z, velho. É, o português aí, ó. O André fez gols de novo? Não. Outro? José Peseiro. Esse eu nunca ouvi falar, ele deixou a Al-Ahd aí dos Emirados Árabes no início do ano aí. Esse eu nunca ouvi falar. Eu também não conheço isso aí. Pô, já tava tão animado com o Osório. Sabe quem que eu ouvi falar? Fora o Osório? Eu ouvi falar de Gustavo Matossas, técnico do América do México também. Nossa. Gustavo, que jogou no São Paulo, Matossas, uma época, mas o mais forte é o Osório. O Osório, eu fiquei sabendo hoje, seu Vento, uma informação, que além do América, dele ter que se livrar do América, não, do Nacional de Medellín, ele tem um contrato assinado com uma televisão colombiana para comentar a Copa América. Aí ele teria que ver como fica esse contrato e se ele será eliminado agora, porque joga no final de semana, para ele poder se apresentar. Agora, o dinheiro... O dinheiro é muito mais do que ele esperava. Exatamente. Porque no Brasil se paga muito, né? Diz que ele ficou muito feliz com a proposta, que ele ficou muito satisfeito, mas a tem proposta. Também é, e tem que resolver algumas pendengas. Pendengas? Você ainda não ouviu isso aí? É, pendengas e... Mas, olha, posso falar? O São Paulo tem que ter um técnico de futebol. E não pode, demorar ficar esperando, muito. Né? Agora... Nós conhecemos essa história, né, seu Beto? Porque o limite aí é o fim da Copa América. Mas tem que resolver isso agora, gente. Tem que fazer a limpa, tem que dispensar jogador, tem que resolver situações... Já tinha que estar lá, né? É, tem que resolver situações aí que estão encralacadas aí, né? Ele tem que resolver essas pendengas dentro do São Paulo também, né? Luiz Fabiano, que não vai jogar o sétimo jogo... Então tem que resolver, dispensa o cara, obrigado, parabéns, certo, e tchau. Certo. É, resolver a situação de quem quer ficar mesmo, quem pode ficar, né? É, ele tá dando manchete. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí, então eu acho que o São Paulo tem que resolver isso de qualquer jeito antes de começar a segunda parte do Brasileirão, né? Antes de começar a segunda parte do Brasileirão, o São Paulo tem que resolver isso, porque senão, meu... O São Paulo, daqui a pouco... O São Paulo joga com quem, Mota? Joinville em casa. Joinville em casa. Quando? Sábado, domingo? Não, sábado se eu não me engano, às 18h30 no Morumbi. Mas então, é jogo pra ganhar. A questão é o seguinte, então... É aquela história. O Michel Bastos mesmo deu entrevista, até falou sobre isso, falou assim, que nem eles entendem o que acontece com o São Paulo. São Paulo faz um jogo bom em casa, E às vezes faz um jogo péssimo fora de casa que não dá pra entender, até com adversários mais fracos, né? Então dá um apagão no time. Ele mesmo fala que não dá pra entender. O Milton Cruz falou até que não sabe como motivar o grupo. Então, a partir dessa história, a diretoria do São Paulo tem que estar atenta a essa história. E Mota, hoje eu vi uma entrevista De resolver. Hoje eu vi uma entrevista do Milton Cruz que ele usou as seguintes palavras: ser técnico pra mim é um martírio. Eu não quero mais. Ué, mas ele é funcionário do clube. Ele disse agora, com todas o Milton as Cruz também não pode ficar usando São Paulo como se fosse uma instituição pública, né? Mas, Motinha, com relação ao Milton Cruz. Eu penso da seguinte forma. Eu acho que ele não tá errado nessa ótica. Primeiro porque ele usa aquele discurso lá. Eu não sou o técnico do São Paulo. Eu estou o técnico de São Paulo. Horrível isso. Porque, não, mas sabe por que eu não acho que é horrível, Motinha? Até inclusive quando o Aidar foi participar do nosso programa lá também na Fox, eu questionei a respeito disso. Ele ficou meio sem graça lá e meio que saiu pela tangente. O negócio é o seguinte, Motinha: se você tem um funcionário que é vendedor numa loja e você efetiva o cara como gerente, mesmo que ele vá ficar por 3 meses, a remuneração dele tem que ser diferente, cara. A remuneração do cara tem que ser diferente. Com relação ao contrato, o São Paulo até pode falar, o cara é CLT aqui, porque hoje dificilmente você está pegando caras aí que tem direito de imagem, a não ser os jogadores mais caros. Mas a maior parte dos jogadores hoje está ganhando tudo por dentro da carteira ali, que é a famosa CLT. Milton Cruz, Motinha, ele não recebeu um reajuste, ele não recebeu uma reformulação de contrato, ele não recebeu nada. Ele até brincou com isso hoje, né? Então, numa dessa, quando ele usa esse tipo de discurso, Motinha, até pra alfinetar a diretoria, pega e fala, então, me efetivaram como técnico, mas eu continuo com o salário de interino, de auxiliar. É errado. Ué, querendo ou não, Mota, eu também entendo, tá certo, seu ponto de vista, e acho que é ruim o cara falar isso, porque o presidente vive falando, não, meu técnico é o Milton Cruz, quando tiver uma possibilidade de mercado. Mas aí que tá. Ou faz um contrato pro Milton Cruz aí, mesmo que, até nem faça o contrato, mas pelo menos que dê um reajuste proporcional à função, ou pelo menos um tingo a mais, porque ele merece, já que ele tá assumindo uma coordenação de um time, RG. E aí fala, Milton Cruz, negócio é o seguinte, isso, né? Porque ele vai já receber, tá tantos anos no clube. Vai receber um tingo a mais, tá certo? Você vai receber um turu a mais, que é justamente por ser o técnico do São Paulo. Exato. Amanhã, se trouxermos um outro técnico, não é que vai reduzir o salário, mas fala, você vai perder esse bônus. Bonifica o cara. Tá certo? Você vai perder esse bônus. Tá certo. Ponto, acabou. Agora, fica com esse papinho. Não, porque ele tá lá quebrando o galho, tá empurrando com a barriga. O cara também tá falando, então beleza, tô empurrando com a barriga. Ó, mano, eu não sei vocês, de quem tem gostado, eu sou São Paulino, eu não sou São Paulino, não tenho nada a ver com isso. Mas uma coisa que eu vou dizer. Eu não tenho nada pessoal, eu vi esse presidente Aidar uma vez e vejo na televisão. Mas não sei porquê. Tudo que ele fala, eu não boto uma firmeza. Você não assina embaixo, você não bota uma confiança. Por exemplo, quando eu ligo aqui o diretor, o Ataíde Gil Guerreiro, você escuta, ele participou aqui do nosso programa também, e eu já vi... Você bota uma fé no que o cara fala. O nosso querido Aidar, eu não boto uma fé. Teve uma rádio que ligou pra ele, dizendo, pô, o senhor tá na Colômbia? Ele atendeu o telefone e disse que não. Então não tá tentando o cara, parece que ele... foto no aeroporto, parece que se ele não conseguir o cara, vão dizer assim, olha, eu nem tentei, nem queria, sabe? Mas só pra completar, Domênio, quem ouve aqui o programa desde 2013, sabe quanto eu elogio o Atlético Nacional? 2013, que eu comecei a perceber o trabalho do Osório, o Atlético Nacional. É um time, por torcedor São Paulino, joga com o camisa 10, todo jogo é gira em torno dele, tinha o Maquinelli Torres, tinha o Cardona, eram os jogadores que ele gosta de jogar. Fora isso, não tem posição fixa. É um cara que gosta do futebol bem jogado. A empresa daqui vai pegar no pé do cara. Ele tem uma caneta azul numa meia, uma caneta vermelha na outra, anota tudo, passa bilhetes para os jogadores, ele muda taticamente os jogadores durante o jogo, ele passa o bilhete, fala, lê aí, o cara orienta, ele escolhe um jogador para fazer isso. Então é um cara que é muito estudioso, tem tudo para dar muito certo. Agora precisa ter paciência. O São Paulo está chegando resolver a situação dele de todas as formas, inclusive a situação do Milton Cruz. Eu acho, na minha visão... Eu acho um ótimo técnico. Eu acho que o Milton não fica quando, na chegada do novo técnico. Eu acho que era hora de mudança mesmo. Resolver tudo que tem para resolver. Chegou a hora e eu acho que o Milton não fica nem como auxiliar técnico. Eu acho, na minha opinião. E eu acho que era hora de fazer isso mesmo. Cansou. Mas se ele nem quer, se ele não gosta de ser técnico, ele vai ser auxiliar técnico... Pô, é meio estranha essa situação. Porque, meu, eu não entendo isso. Todo técnico traz o seu auxiliar técnico. De repente tem o Milton lá que passou e crise em cima de crise, coisas que acontecem, sabe? Ele, eu tenho um currículo no São Paulo. Tá? Ótimo, mas, pô, então assume, vai. Chega lá, coloca o São Paulo na parede. É o seguinte, ó, eu vou assumir técnico. Me dá o contrato aqui, eu sou técnico do São Paulo. Aconteça o que acontecer. Se tiver que ir embora, vai embora depois e pronto. Você não pode ficar encostado num clube assim. Você tem que resolver a situação. Mas São Paulo precisa de um foco, hein, Motinha? Hã? São Paulo não pode parecer a tática do Fer na balada tirando pra qualquer lado. Mano. Exatamente. São Paulo precisa escolher um e falar, vou concentrar meus esforços nesse cara. O objetivo eles escolheram, mano. Eles querem um técnico estrangeiro, ponto. Não, agora, mas isso daí é muito relativo. Então, não, falaram de Sabella, falaram de Sampaoli, estão falando desse cara agora. Isso eles têm foco. Já tentaram o Luxemburgo. Eles não querem brasileiro, porque técnico brasileiro aí tem à disposição. Tá aí o Mano, tá aí o Filipão, tá aí técnico... Todos esses custando quase um milhão. Então. Se você me esperar mais três rodadas, me espera mais três rodadas nessa porra. Tá louco? Eu, louco não. Tô saindo fora porque eu chamei o outro. Tô mexendo, falou o que eu vi. Mas você não falou que não sai do Flamengo por nada? Não, isso eu falei em on. É o que eu falo em off. Fala em off? Eu vou no bubom com você. Não, não vai. Inclusive, se tiver uma vaga no seu quarto... Não. Eu tô afim de... Abotado. Não faz seu tipo, não. É isso aí. É, esse vocês. É o Estádio 97, calma, antes de nós, calma, não é assim que funciona aqui. O Estádio 97 vem também em nome de BV Financeira. É, você tá pensando em trocar de carro, né? Então acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, hein? BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Singapore Airlines, uma das companhias aéreas mais premiadas do mundo. Também em nome do consórcio Honda. Todos os ouvintes que ligarem, dizendo o slogan, chegou a sua vez, consórcio Honda, conquista aí e ganha, né, um lindo boné. E concorre a 30 cursos de direção defensiva com tudo grátis, hein? Olha que legal, bem bacana. Liga aqui, entra no ar e diga, chegou a sua vez, consórcio Honda, e você ganha o boné e concorre esses cursos, tá bom? Também em nome de Cato, acertar bolinhas de papel no lixo é o maior desafio do seu trabalho? Acesse cato.com.br e vá à luta por um emprego novo. Em nome do Grupo Ester, construindo com valor. Banditec, a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br e se inscreva. E agora, meus amigos, eu vou falar aqui do HDI Seguro. Você sabe quem é o recordista mundial dos 50 metros livres de natação? É o César Cielo, uma fantástica marca de 20 segundos e 91 centésimos. Vou dizer pra vocês, viu? Esse recorde é difícil de bater. Mas quer saber? Difícil de bater mesmo, mas mesmo esse é difícil. É o preço da HDI, mano, esse é difícil. Ah, esse é difícil. Ah, esse ninguém bate, viu? Por isso, não faça o seguro do seu carro sem cotar com a HDI. Vai por mim aqui, vai por... Ó, o pessoal todo do estado aqui falou, assina embaixo. Acesse hdi.com.br ou fale com o seu corretor e peça já a cotação da HDI. Com a HDI, você fica protegido até do risco de pagar mais. Vai correr esse risco? Não vai, né? E tem mais. Com a HDI você economiza dinheiro, mas também economiza tempo. Bateu o carro? É só passar em um HDI bate pronto. Em poucos minutos, você sai com autorização para o seu conserto, hein? HDI Seguros é de bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também Estádio 97 em nome de Perfect Brasil, né, Beja? Fala aí. Ô, amigão, presta atenção aí. Você sabia que a suspensão de um carro tem muito mais peças do que o amortecedor? Pois é, já não é novidade que a Perfect tem os melhores amortecedores disponíveis do mercado. Só que não para por aí não. Juntas homocinéticas, pivôs, terminais, barramentos, também são peças super importantes da suspensão e da transmissão do seu carro. Você sabe o que é isso? Isso é o que faz o seu carro rodar com segurança. E o melhor, as peças Perfect atendem os requisitos do Inmetro nas linhas exigidas. Então, amigão, na hora de consertar ou de fazer a revisão do seu carro, lembre e peça toda a linha de suspensão Perfect, porque o seu carro só fica perfeito com Perfect. E tem mais um detalhe, hein? A Perfect dá garantia de 2 anos nos amortecedores. É isso mesmo, 2 anos de garantia nos amortecedores, porque só quem comercializa produtos de muita qualidade dá garantia de 2 anos. E a Perfect faz isso, e muito bem feito. Peça peças de suspensão com perfeição. Peça Perfect. Um abração para toda a galera da Perfect, pro Gerson, pra Débora, pra Nancy. É Perfect, é nóis! Estádio 97. What the fuck, não! Palmeiras! Ah, fala de nós, vocês. Seu Pedro. Apenas... Nós aqui, nós. É, isso aí. Nós. Estou revoltado. Nós. Estou revoltado por ter... De novo, o que você está revoltado? Estou revoltado por ter que acordar cedo. Domingo. Ter que... Olha, eu vou dizer pra você, é bom que você dê um jeito logo, senão a coisa vai ficar feia pra você, viu? Poderia chamar o Rafa. E só antes de você falar do Palmeiras aí, Bento, ó, só passar a informação rapidinho aqui, Domenico. São Paulo vai jogar aí com o Joinville aí no Morumbi, sábado às 18h30. É certo? Palmeiras, que é a manchete agora que o Bento vai dar já. 11 horas. Palmeiras e Goiás, 11 horas da manhã aí no domingão. No domingo. Mas é legal esse horário, viu? Eu gosto. É melhor do que congestionar, tá certo? Um monte de jogo aí às 4 da tarde. Às vezes tem jogo bom aí que você quer ver e você não consegue. E o Corinthians joga que hora? O Corinthians ele vai jogar 4 horas da tarde com o Fluminense no Maracanã, tá certo? E o Santos, RG, vai fechar a rodada aí também às 4 da tarde com a Chapecoense. E vou te falar, lá em Chapecoense. O jogo de 21 horas do sábado, pra quem é casado, sabe como é que é? E come aquela pizza com a família no sábado, é legal também. Grêmio e Figueirense? Não, qualquer horário. Não, o jogo. O jogo é uma porcaria. Ah, tô dizendo o horário, sábado à noite, pra quem tá em casa, que é um cara casado, tá com a mulher vendo a televisão, porque vê televisão, né? A mulher não gosta de futebol. A minha mulher gosta, graças a Deus. Então, corra bacana. Então, o Palmeiras que entrou hoje com o perdido suspensivo pro Dudu. Entrou hoje? Ainda não saiu. Era até quinta-feira, entrou hoje. E aí? Vamos ver a resposta aí do PJD, enfim. O promotor lá riu quando ele abriu a carta. E o Palmeira tá se unindo com o Curitiba pra tentar trazer mais um zagueiro. Né? Se unindo com o Curitiba? Não, Leandro? Assim, se reunindo. Ah, tá. Então, Leandro Almeida. Bom jogador. Tá bom? Quem é zagueiro? Zagueirão. Zagueirão. Pra quem será que vai embora? Não, ninguém, né, Domênico? O Curitiba tá mais pedindo um Tóbio. Trouxe tocar com o Tóbio. Você libera o Tóbio pro Curitiba? Eu não sei porquê, mas acho que o Osvaldo não foi muito com a cara do Tóbio. Mas ele tava bem, o Tóbio. Não, ele tava bem, né? Eu não liberaria, porque eu acho que... Nós temos hoje aí o Vitor, os dois Vítors, né? Os dois Vítor, Vítor Ramos e Vítor Hugo. Temos lá o Jackson, que foi contratado, e temos o Tóbio e ainda temos o Natan. E temos o Wellington. Aí vai vir mais um. Não, pode contar uma pra você? O Tóbio arrumou pra cabeça. Tá no elenco. O Tóbio arrumou pra cabeça quando ele voltou de contusão. E aí o Oswaldo, por opção, não quis aproveitar. Teria o Tóbio, porque precisa ver se é o Tóbio mesmo, porque às vezes o primo hackeia a conta do Twitter. Teria colocado que não entendeu o porquê, porque já tava recuperado. Isso não caiu muito bem com os caras. Mas ele não jogou mais, o Tobi. Então, desde isso aí, não jogou mais. Ele não jogou mais. Então, tá agora, esse Leandro Almeida começou no Atlético, no Curitiba. É um dos melhores que tem no time. Eu acho que gosto do Tobi. Agora, olha, o Goiás aí perdeu, né, ontem, né? Perdeu. Jogou na Copa do Brasil, perdeu. Não me lembro quem foi. Perdeu de 2-0 do Ituano. O Ituano. Mas jogou com o jogo? Em Ituanos. Mas jogou com um time um tanto quanto alternativo. Reserva? Por quê? Porque é o seguinte, Domênico. De novo, nós vamos bater. Eles querem cair pra Sul-Americana. É, o time que perde agora. Porque é uma aberração. Você perde e é premiado. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Quem fez essa lei é um jegue de cartola. Quer dizer, se o Goiás cair fora agora, ele vai diretamente pra Sul-Americana. Se ele permanece, ele vai jogar Copa do Brasil. O que é melhor pro time? Uma expulsão latino-americana, onde ele ganha mais dinheiro, porque pode jogar duas outras competições. O prêmio é melhor ou ficar na Copa do Brasil? Então ele perde para ser premiado. Isso é uma imbecilidade monstra. É assim que funciona, né? Estamos no Brasil. Mas tá bom, seu Beto, pegamos o Goiás, então temos que ganhar do Goiás, hein? Tem. Não tem outra alternativa. O último jogo foi 6-0, não foi 6-1? Não. Foi sim, lá em Goiânia. Não, lembro disso. Eu lembro sim. Eu não lembro disso aí. Não, senhor. Foi sim. Evidente. Acho que foi 5-1, né? Acho que foi 6-0. Não. Oi, vem, mano. Não foi 6 nada, que 6. Foi 6 ou 5, Goiás. Não, foi 4, não foi? Não, vocês estão diminuindo. Cada segundo diminuiu. Acho que foi 3-1, por aí. Não foi, não. Tomou 6. Tomou 6. Onde você viu isso aí? 6. Que 6. Mas você não lembra do 6? Não lembro dessas coisas aí. Ah, passou. Não lembro, já foi, já é passado. Então temos que meter uma guasca nos caras aqui, pronto. Pega aí, mano. Mas Goiás e Palmeiras ou Palmeiras e Goiás, vocês querem? Não, Goiás e Palmeiras, não, último jogo. Palmeiras e Goiás, último jogo. Se não me engano, o Palmeiras ganhou aqui. Acho que foi 2-0 aqui e lá perdeu, mas não lembro quanto foi. Acho que foi 5-6, vê aí. Não lembro. Acho que foi 5-1 aquele jogo, viu? É internet. Não foi o Filipão tava ainda? Não. Não, acho que não. Sim. Não? Não foi o Filipão? Não, acho que não era o Filipão, era o nosso. Vocês estão tão confundindo. Não era, era o Dorival. O último jogo aqui, pelo menos que eu tô vendo aqui, ó. Foi dia 21 de setembro de 2014. Eu fiz até 21 de setembro. Procede, 21 de setembro. Eu fiz muito. 21 de setembro já é lá, né? É, foi jogando lá. É, vai. 6-0 Goiás. 6-0. O Dorival Júnior era técnico. Ah, era o Dorival, era o Dorival. E a escalação do Palmeiras, Domênico, era Deola, João Pedro, Lúcio, Vitorino e Vitor Luiz. Nossa. Aí jogou lá o Josimar, que acabou saindo, depois entrou o Bruno César. Isso mesmo. O Renato, o Alione e o Juninho. Na frente jogou Diogo e Henrique. Que beleza, hein? O Cristaldo saiu, o Juninho saiu. Dizer agora, esse time, o Diogo. Esse time era meio que é trefe, e tomou 6-6, foi pouco. Mas mano, você tem ideia, saiu do Palmeiras, Domênico. Eu tava de titular lá. O Josimar saiu pra entrar o Bruno César. Pô, o Juninho saiu pra entrar o Bernardo. Duas porcaria. E o Cristaldo saiu pra entrar o Henrique. É. Foi então, tá seis pro Goiás. Nossa senhora. Bom, vamos agora. Aí, rapaz. O placar do Estádio 97 informa. Lá em Ilha do Retiro, conhecido como Sport. Sport 1, 2. O glorioso, muito sagrado, o Leão do Mar. O time que o Pelé vestiu a camisa, onde o Neymar jogou, onde tem o rei das pedaladas, os meninos da vila. Enfim, infelizmente mas poderia ter empatado, até mesmo até vencido. Foi injusto, porque é um time que não merece perder nunca. Tá bom assim, RG? Porque tá de mimimi com o placar, que o outro é melhor, que não sei o que peguei leve, que eu sou imparcial, não pode zoar, não me cumprimenta nos corredores da energia. Dá o dedinho aqui, RG, dá o dedinho, vamos fazer as pazes. Ó, estamos quites, hein? Só não perde de novo, que senão eu vou deitar. Caraca! Vingança, hein, rapaz, que coisa, hein? Ô, seu merdinha, respeita o Santos. A vingança nunca respeita é plena, Santos, mata parecia... a alma, envenena. E aí, tranquilo, RG? Parecia uma calibre 12? Não, caprichei hoje. Eu vi. Evidente. Pô, foi caprichado hoje. Se o azedão tivesse aqui, era evidente. O senhor foi com uma vontade nesse placar, hein? Mas é isso aí, RG. Ontem o Peixe perdeu lá pro Esporte. Cadê o azedão, aquele trouxa? Cadê ele? Tá com dor de barriga. Perdeu lá pro Sport ontem. 2x1. Verdade. Né? Foi 2x1. É, agora vai ter que jogar muito na Vila. Vai reverter o time do Sport, como você falou aqui ontem, não é um, time bom. Sem Robinho e sem Lucas Lima, hein? Esse é o principal detalhe. Sem Robinho e sem Lucas Lima. Quantos por cento do time, RG? Uns 40? Uns 40%, né, do time. Mais ou menos por aí. É. Bom, com relação ao jogo, quem assistiu testemunhou o fato. Que é normal do futebol, né? Você sempre ratifica o velho ditado: quem não faz, toma. Então, o Santos ontem foi muito ruim. O único cara que jogou a bola foi o Lucas Lima, que tá aí realmente num nível bem alto. O resto do time ficou devendo. O Giovani, ele tem... O Giovani, ele é um bom jogador, né, cara? Mas de vez em quando dá um apagão nele. Meio vagalume, né, RG? Não sei, parece que ele fica encantado com o futebol do Robinho, do Ricardo Oliveira. Aí ele dá uma desligada, ele fica assistindo os caras jogarem bola. Aí a bola vai pra ele, ele lembra que tem que correr atrás da bola. Quer dizer, é estranho, mas são correções que tem que fazer. Mas a culpa, claro, que não foi só dele. A culpa foi ele, Ricardo Oliveira, o próprio Robinho. Ontem ficaram devendo um pouco, sim. E o Lucas Lima foi acima do nível aí. Mas é aquilo que eu dizia. Uma das derrotas é a melhor, né? Foi aquilo que eu comentei. O Santos teria três possibilidades de bons resultados. Seria ruim 1x0, mas 2x1. 2x1. Agora, vai ter dificuldade, porque esses times são encardidos, principalmente em começo de campeonato, então não tem jeito. Agora vai ter que se virar na Vila e reverter o placar. E o outro tema é... Mas também se o Santos... Se perder, vai pra Sul-Americana. Beleza, esse campeonato. Mas tudo bem. Aquela coisa, né? E o outro tema que não pode se deixar escapar é a renovação de contrato do Robinho. O Robinho hoje deu uma entrevista, eu tô vendo, lendo aí na maioria dos sites, que o Robinho criticou, fez escrito. Eu assisti, escutei, ouvi... eu não vejo e não vi em nenhum momento o Robinho com esse tom de crítica. O Robinho respondeu perguntas que foram feitas. Ele criticou, RG, os jornalistas que estavam dando informações erradas. Mas aqui já está depois da entrevista dele, coletiva, aí já mudou, entendeu? Aí já... Critica o atraso de salário. Como se ele tivesse feito críticas duríssimas à diretoria. Ele não fez isso. Ele expôs a situação... E é um cara de personalidade, tem moral para isso. Quando foi questionado e comparado o exemplo do Guerreiro, que disse que não jogaria em nenhum time brasileiro, ele disse, não, eu sou profissional. E se o Santos não tiver condições de continuar comigo, de me pagar o que eu estou pedindo, eu vou ouvir sim outras propostas. Quer dizer, tudo dentro do normal. Claro, né? Tudo dentro do normal, como disse também, lógico, a gente tem que negociar uma renovação, mas o Santos tem que acertar. Os atrasados. O que me deve, os atrasados. E não só o meu, né? De todos. Não só o meu, como de todo o time. Também está certo, nada demais com relação a isso. E diga-se, né, e não é uma dívida da diretoria atual. Esse rolo todo, esse imbróglio todo, foi feito, né, pela diretoria anterior. Então, sim, quem tem que se virar aí no, e resolver nos 30 é ou a diretor, nova, né? É a nova diretoria. E o Robinho está muito tranquilo com relação a isso. Está na dele, lógico, né, não está passando fome. Então, quem tem que resolver isso é o Santos, pô. Paga o que deve, faz a proposta que eu entendo e que ele entende que é bom pra ele e segue a vida, velho. Se não, resolve logo. Um abraço, não temos condição de pagar. É profissional, e pô. O cara vai procurar a vida dele. Vida que segue. E tá certo. Vida que segue. É, vida que segue. Ah, que beleza. Ah, tudo. Domênico Gato, tá chegando a cara dos senhores. Agora sim, né? Caramba, tá uma feia coisa aqui. Não é fácil o cara que usa óculos, viu, velho? E pra encerrar, pelo Campeonato Brasileiro, vem uma outra parada duríssima, mas duríssima. Lá, né? Quem é? Não é duro, velho. Não. No Condá é? Domênico. Não. Domênico. Domênico. Você ajuda ele pegar o Chapecó lá ou Inter lá? Na Arena Condá é difícil. Dane-se a Arena Condá, Arena Condor. Domênico. Você tá louco? Domênico Gato, eu conheço o meu time e eu posso dizer tranquilamente. Ah, time pequeno, você fala a verdade. Eu posso dizer tranquilamente pra você. Vou jogar contra o Corinthians, Palmeiras, sem Internacional. Não tem. Meu, mas esse time não, menor. Não adianta. O Chapecoense não vai ser campeão brasileiro. Ele não vai estar entre os quatro. Pra Libertadores. O Santos tem dificuldade com esses times. Mas, meu amigo. E não vai ser só o Santos, não. Não todo mundo. Você vai ver lá em Chapecó. Não, eu sei. Não, mas não pode se encarar. É que vai ganhar lá é embaixado do mesmo. Os caras são encardidos. Encardidos. Tá bom. Então tá. Não, tá vivo ainda. Ganhou? Não. Como voltou? Ainda não jogou? Voltou pra onde? Feliz. É lógico, eu invicto. Não jogou, não perdeu. Mas não perdeu o primeiro? Mas foi semana passada. Mas não foi a semana passada o preço do leite era menor, a carne não custava tanto. Mas primeiro, perdeu a primeira na Série C? Perdeu. Então. Agora joga de fora. Joga qual? Com quem? Sábado. Com quem? Português em que fase? Pacaembu? Com quem? Com 7:30. Com quem? 7:30 do quê? De noite. Ah, bom horário. Mas joga com quem? Brasil. Quem que é Brasil? De Pelotas. Ah, legal. Lá do Sul, lá. Mas aí, dá jogo, pra ganhar. Jogo que a galerinha vai assistir, não tem nada pra fazer. Você falou o quê, Domingo? Quanto é o público? Dá pra ganhar, pô. Não dá. Como não dá pra ganhar do Brasil e Pelotas? Eu tô brincando, meu. O time é ruim pra cacete. Não, o time é ruim, mas peraí. O Brasil e Pelotas também não deve ser aquela coisa toda. Tá louco. Não deve ser o Brasil United. Não. Entre os destaques da Portuguesa. Só pelo fato de ser Brasil, mete 7 também. Tem que meter 7. Vamos nesse entre troféu. Os destaques da Portuguesa, tá o Bolívar, que é o zagueiro da Portuguesa, jogou no Internacional. A Portuguesa não tem um uniforme meio assim, cores pares semelhantes ao do Bayern? Pode ser. Aonde? Tem o vermelho. Tem o vermelho. Só o vermelho. Então se vai jogar verde aonde? O Bayern, a base do Bayern de quem é? Da Alemanha. Contra o Brasil. O Brasil pode ser. Agora, Domênico, agora falando sério, porque você que não tem nada pra fazer, tá no sábado entediado, bebe pra caramba tarde e não quer voltar pra casa. Se a portuguesa fizer 7, vocês vão me conhecer. Não, isso nunca vai acontecer. Não, mas se fizer, vocês vão ter que falar um monte aqui. Só fez 7 no São Paulo. Só fez 7 no São Paulo. Só em time menor. Deixa eu falar com você. Ele falou? Não, é você que diz. É o seguinte. Você não tem nada pra fazer, vai lá ajudar a Lusa no Canindé, no Pacaembu, que acho que é a nova casa da Portuguesa agora, o Pacaembu. 7:30 da noite, tá prestes. Pra quem, nem te conto. Agora, por favor, vai ajudar a Portuguesa. Agora, algumas informações do futebol sul-americano, Domênico Gato. Tá. Ontem, o Santa Fé venceu o Internacional no último minuto, saiu na frente, 1-0 Santa Fé. O Inter tem que reverter aqui em casa. E hoje também temos jogos interessantes pela Taça Libertadores da América. Por exemplo, River Plate e Cruzeiro, que é o jogo da ida. River Plate e Cruzeiro, um jogo muito bom pra assistir. Vai dar na Fox, né, mano? Na Fox, hoje é na Fox. Vai ser bacana hoje, um jogo bem legal de assistir. River e Cruzeiro. River e Cruzeiro. Bom então tá certo. Vamos às primeiras ligações de hoje, claro, em nome de HDI Seguros. Ele bate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Em nome de Perfect Brasil, peça peças de suspensão com perfeição. Peça Perfect. Mas antes, o Mano tem um recado de Bozano, né, Mano? Opa, isso aí, Domênico Gato. quinta-feira, hein, RG? Os caras. Ó, o cara dando aquela parada na espada, hein? Top. O cara molando a lâmina, hein? Alisando. É, mano, hoje tem, hein, Domênico Gato. O cara vai sair bem barbeado por aí, mano. O cara vai passar o trator, mano. Hoje é dia. Véspera de sexta, mano. Opa! Quinta-feira pode, Domênico? Pode, qualquer dia. Não, eu qualquer você dia. Falou pra mim que segunda não podia. Não, mas agora já liberou. Agora pode, mano. Faz tempo que liberou. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. E só a Bozano que valoriza o seu jeito de garoto pode levar os seus filhos pra brincar na Kidzânia, cara. Olha só que legal, você não conhece a Kidzânia? Vou te explicar o que é. É a cidade da criança, onde ela se diverte sendo médico, bombeiro, piloto de avião, pode ser auxiliar de enfermagem na maternidade, ela pode trabalhar numa pizzaria, e lá, RG, ela ganha o Kidzu. O Kidzu é o Kidzu. Dinheirinho, tá certo? É. Que ela pode gastar dentro da própria Kidzânia. É legal demais. Legal. É uma experiência muito bacana, tanto pra criança quanto pros pais também. O Portuga que vai levar o filho dele lá, o Bernardo. Grande Bernardo. Tá certo? Ele vai curtir demais também. E nessa semana, o ouvinte do Estádio 97, que ligar aqui e disser o seguinte... Só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Além de levar um kit top com produtos Bozano, RG, sim, ganha também um par de convites pra Kidzânia. Boa. Um convite pro pai e um convite pro filho, tá bom? Liga e fala, amigão, porque você vai pirar. E teu filho muito mais. Bozano, vai, jeito de garoto, cuidado de homem. Tá certo, vamos lá. Primeira ligação, então, 3284-7097. Vamos aos primeiros ouvintes de hoje. Já tá aqui tocando as drogas. Tem ouvinte pra participar, olha aí, ó. Pronto, alô? Opa, alô? Quem fala? Luiz Abidal. Ô, Abidal, tudo bom? Abidal aí. A música do Skank nunca vai, vou esquecer. Abidal, dal, dal, derirau, dal, dal, dal, Luiz Abidal. Abidal. É Norberto Notário que criou, um abraço pro Norberto. Mano. Oi. Olha, o Kidzânia é muito legal, viu? Levei minha filha lá. Eu levei também. Ah, você levou? Porra, curtiu, é muito louco, não é, meu? Minha filha quer voltar toda hora. Né? Olha, não é porque é anunciante nosso não, Domênico, mas projetos como esse, velho, vale a pena mesmo você exaltar. É top, velho. Vale, que design vale, é demais. Parabéns pra Bozano que tá junto nessa. Não, e é legal porque foge muito daquela história de parque, né? É verdade, concordo. Outro tipo de... É outra coisa, outro conceito, né? Outro conceito. Exatamente. É. Nossa, é top, velho. O pai que não conhece, leve seu filho. Tem que levar mesmo. Ô, Luiz. Opa. Bom, você já é um cara freguês aqui, né? Só a idade que eu não lembro mais. Tem a tua idade. Minha idade? 48? 48, é. 48. E aí, RG4.8? Uma criança ainda, né? É, né? É? Posso me considerar uma criança? Lógico, pô. 48. Ô, Domênico, né? menos. É, também não é essa menos. Criança toda. Também não é essa criança toda, hein? Não, mas eu tô falando... Já fomos mais, né? Já fomos mais. Já boa, fomos, né? Muito mais. Ah, mas... mas se a vida começa aos 40, temos 8. Ah, então temos 8. Pensa nisso. É, falaram que a vida começa aos 40. E com 8 pode entrar no carrinho de bate-bate. Como é que... Sensacional, viu? Carrinho de bate-bate? É. Ô, Luiz, bom, Verdão, né? Isso. Verdão, é nóis, Verdão. Isso. E aí, o que você tá achando desse começo? Dois empates, cara, que coisa, hein? Então, bom, eu entendo que o time ainda tá se acertando e tal, mas eu temo muito pelo trabalho do Oswaldo. Desde o começo, não queria que o Oswaldo viesse. Eu também não. Eu achava que tinha que trazer um técnico diferente, um técnico um pouco mais agressivo, que soubesse trabalhar com um time novo. Eu tô preocupado porque eu acho que o Palmeiras montou um bom time, um bom elenco, dentro da realidade do futebol brasileiro, claro, né? Mas eu acho que falta técnico. E eu tô preocupado, sim. Tá preocupado com relação ao campeonato? Eu tô preocupado em relação à campanha. Porque eu não gosto desse negócio de patinando, e depois, no meio do campeonato, chegar à conclusão de que a coisa não deu certo. Você tá mais... Não, mas não dá pra resolver tudo uma vez, né? Você tá mais preocupado especificamente ao técnico, né? Só ao técnico. Mas como é que vai resolver se não testar, não treinar? A questão não é resolver. Jogar. A questão é a seguinte, a questão é que nós já estamos chegando no meio do ano, e o que tem que ser dito é o seguinte, o Oswaldo chegou lá antes, o Oswaldo recebeu os jogadores pra cacete, que foi dado pra ele, né, uma porrada. O Oswaldo recebeu os jogadores que ele pediu. Então, cara, já estamos em maio. Já passou um campeonato paulista. Fez a tal da pré-temporada. Já está no jogo do brasileiro. Cara, você começa a ver que não roda. Eu acho que o Palmeiras não tem um padrão de jogo, sabe? A gente, por exemplo, o jogo com o Joinville foi um negócio horroroso de assistir. O pior jogo que eu vi, Xan. Eu também achei o muito pior ruim. Jogo. Sabe, não, você não tem um padrão. Aqui contra o Sampaio Correia, no primeiro tempo, quando tomou um gol, entrou em parafuso. É um time que tem vários jogadores experientes. Quer dizer, você nota que o time não tem um padrão de jogo que tem aquela qualidade para se impor no jogo, entendeu? Esse é o meu medo. Ô Luiz, foram 20 rodadas de Campeonato Paulista. 20 não, 19, né? Do São 33 jogos, o Palmeiras tem 33 jogos. Isso, então acho que, Luiz, com esse tempo todo, já haveria mais que tempo de ter pelo menos um desenho tático definido, um padrão de jogo, o torcedor sabe o que o time vai fazer. No começo do ano aqui, eu fui muito achincalhado aqui quando eu falei que o time do Palmeiras era para 2016. Um dos motivos de eu ter essa opinião era por causa do treineiro também. Eu sei a capacidade do treineiro. O treineiro é fraco. Então, treineiro é fraco. O time do Palmeiras não deve a nenhum outro elenco, a não ser dois ou três aí, que estão mais ou menos, vamos dizer, mais entrosados e tal. Agora, em termos de qualidade, eu acho que dá pra brigar com qualquer um. Mas, treinador é fraco. Abidal, hein? Abidal, pera só um minuto. Vocês falaram que são quantos jogos até agora? 33. Mas que conta é essa? É Campeonato Paulista mais os jogos do Brasileiro. Campeonato Paulista foram 15 rodadas, primeira etapa, depois mais 4. Ah, mas tem jogos da Copa do Brasil também, né, Dudu? Só um minuto. Copa do 19. Copa do Brasil. Copa do Brasil jogamos uma, matamos na primeira. E outra jogou. São 3 jogos. Que 33? Mais esses aí. Mas esses aí. 19 com 3 rodadas. Não, Campeonato Paulista são 16 jogos. 19 rodadas foram. Não. Nós fomos até a final? Como não? 16. Aqui. 16. Não. 15. O Palmeiras chegou na final, gente. Pegou o Corinthians, depois pegou o Santos. Foram 15 rodadas. Mais 4 então, jogos. Primeira fase, mais 15 rodadas. Mais Botafogo uma vez, 16. 17 contra o Corinthians. Sim. 18, 19 contra o Santos. Isso. E mais 3 do coisa, que 33. E teve uns jogos amistosos. Não, para. Ah, mas amistoso. Mas você vai começar a contar treino daqui a pouco. Peraí, amistoso, que amistoso esse aí? Se for 8 amistoso, 10 amistoso, não tem. Não, amistoso não. Não, não. Para. Tá bom, foram 25 jogos. Tudo bem, mas 22 jogos. Ó, o Domênico jantou vocês com o farol. Não, mas eu não tinha informação do número. Não tô vendo esses 33. Quem tá dando 33? 22 jogos. O Abidal deu 33. 22 jogos. Não, mas peraí, 22 jogos oficiais. E eu tenho que dar o meu barço. Eu sei que o Abidal tem razão com relação, não à quantidade de jogos, mas sim, 22 já tinha, já tinha que ter um padrão de jogo bem elaborado. Aliás, Abidal, eu não sei, eu vi os jogos da... A primeira fase do Paulista eu nem conto, viu, RG? Mas do Botafogo, que foi a quarta de final até a final contra o Santos, foram jogos até que legais. Sim. O Palmeiras jogou bem, jogou legal, tinha um padrão tático resolvido e tal. Com o Santos jogou muito bem na final aqui em São Paulo. Exatamente, era pra ter matado o jogo. Não matou tudo e aí morreu lá. Beleza, mas morreu com dignidade. Sim. Caiu em pé. Caiu em pé nos pênaltis, tava perdendo 2-0, tava tomando uma sacolada. Diminuiu, foi pro pênalti, e pênalti é aquela coisa. E beleza, perdeu em pé. Jogou bem os dois jogos, não vamos dizer que não. Tinha pelo menos um padrãozinho que se percebia ali, que estava evoluindo, a evolução estava acontecendo. Mas dois jogos aqui, dois e mais esse outro jogo, né, da Copa do Brasil. Não teve nada demais. Então, parece que caiu de zero, novo. Né? Parece que é exato. Parece que começou do zero, parece que todo mundo agora está se apresentando. Parece que começou. Exatamente, Abidal. Realmente essa é a impressão que eu tive. Parece, RG, que chegou todo mundo agora. Nunca ninguém jogou junto e tá jogando de novo. Mas esse parece que chegou todo mundo agora, Abidal, será que é porque deve ter na caixa alguma laranja, alguma fruta que os caras não querem? Porque não. Será que é o Valdívia? Você tá achando que é o Valdívia? É o Valdívia, mas o Valdívia jogou lá as fases finais e não aconteceu nada. Eu acho que não. Não. Muito pelo contrário. Valdívia, quem você acha? O Valdívia lá sem... Mas alguém que chegou? Não, o Valdívia fora do time lá, os caras estavam unidinhos lá. Então, os caras davam entrevista dizendo que o Valdívia... Não, mas o Valdívia jogou no jogo com o Corinthians, depois jogou com o Santos aqui. É. Eu acho que não é Valdívia não, porque o Palmeiras, olha só, eu via lá... Aquelas, principalmente depois do primeiro jogo contra o Santos, os caras estavam bem unidos, viu? Ah, não sei. Tava, pelo menos era o que parecia. Percebia isso, entendeu? Nem sempre o que parece. Mas eu não sei porque que teve essa queda brusca. Mas aí, vamos falar a verdade: o jogo que era pro Palmeiras ganhar era o jogo contra o Atlético Mineiro. Exatamente. Tinha que ganhar o jogo por Atlético Mineiro. Mas não, só pra completar. Não que eu acho que o time do Atlético Mineiro B é uma porcaria. Aliás, eu acho esse time que jogou com o Palmeiras, o B. É bom pra mais caramba, forte, não é ruim, não. Porque pelo menos metade dos times do brasileiro. Agora, o Joinville, não é o resultado do empate. É o que se produziu. É a forma que jogou. Não produziu nada. Aí olha, que tá um dos piores jogos que eu vi na minha vida. Não é um empate, é o que não produziu. Olha, mas eu só discordo do Portuga quando ele vem aqui e fala: o time do Palmeiras é pra 2016. Eu acho. Pelo investimento que foi feito, o tá certo? É fraco, tem que mostrar trabalho. Mas independente. É devagar. Ele o treinador é ganhar, fraco, né, mano? Aí você mas vai lá e troca. Mostrar trabalho. É lógico. Se trocar o treinador, querendo ou não, Domênico, aquele negócio de torcedor tem que ser consciente, o torcedor tem que pensar que isso e aquilo. É igual aquele papo do cara que a mulher chega pra ele e fala: Benê. É, vou me guardar pra depois do casamento. Tá certo? Já escutei vou casar aí. Virgem. Aí o cara pega e fala: beleza, te amo. No primeiro mês o cara aguenta. Não do dá chance. Segundo mês o cara aguenta, Domênico Gato. No sexto mês o cara tá batendo a cabeça na parede, velho. Não é bem a cabeça, um ano e meio, Domênico Gato. Ele quer matar o cachorro, velho. Entendeu? Então é complicado. Torcedor age da mesma forma. Por mais amor que você tenha, tem uma hora que você não aguenta ser coadjuvante, velho. Haja amor, né, mano? E aí tem um problema maior ainda, que é o seguinte: ontem já teve reunião do conselho. Que os caras começaram já a criticar o Alexandre Matos, a criticar o investimento que foi feito, já começaram a falar que o Palmeiras montou um time fraco. Quer dizer, lá dentro do Palmeiras, tem gente que torce contra. Não, mas isso sempre lá teve, dentro, né? Do Palmeiras, tem gente que é o inverso. Ah, mas isso não estava assumido agora? Não, mas ontem teve uma reunião do Conselho Deliberativo, o Paulo Nobre não foi, porque ele tinha um compromisso. Agora... Precisa correr de kart. Houve lá uma série de críticas, de novo, de gente que estava lá até outro dia, entendeu? Estava lá, fez um monte de bobagem, colocou o Palmeiras numa situação de dívida quase que insustentável, e agora fica batendo no peito como se fosse o grande, aquele que vai resolver os problemas. Mas, Abidal, vocês nunca vão embora do clube. Vou te falar um negócio, Abidal. Se o Palmeiras... Não fizer resultado contra o Goiás. Esperando, né, se véio? Empatar contra o Goiás, vai começar o barulho. Não, eu acho que o limite o limite do Oswaldo é o clássico contra o Corinthians. Quando que vai ser? É a próxima rodada. Desse jogo. É o próximo desse domingo, jogo. Dia 31. O Palmeiras tem que ganhar do Goiás. O Oswaldo, se não ganhar do Corinthians no próximo domingo, cai. Não, e se ele empatar esse jogo? Não, mas o jogo é em Itaquera. Não, não cai, não é assim. Mesmo não. Assim. Não, eu não acho cai. O jogo é em Itaquera. Tem que ganhar do Goiás e... O jogo lá é Corinthians. O jogo em Itaquera pode acontecer qualquer coisa. Doutor, se empatar com o Goiás, a falação na semana do clássico... Lá o Corinthians não perde, mano. Se o Palmeiras empatar com o Goiás... Só perdeu pro Guarani pro Figueirense, velho. Só pro Guarani. Só perdeu pro Guarani pro Figueirense, mano. Então, você segura a onda que nós estamos chegando aí. Não perde, não perde. Se empatar com o Goiás, a falação na semana do clássico, dentro do Palestra, ali naquelas alamedas, eu concordo com o Abidal. Se empatar com o Goiás... Vão encher o saco do Oswaldo. Se perder o clássico, aí fica insustentável. É, nada melhor do que esse negócio de encheção de saco só para com vitória. Tem que espancar o Goiás, velho. Ganhar o jogo, e o Palmeiras tem condição de ter. Ele tem elenco, gente. Ele tem elenco, não adianta vir. Tem elenco, esses caras. O time é bom. Olha, esses caras aí do conselho também, eu vou dizer, viu? Eles mais torcem contra a favor. Eu acho que eu já tive minhas críticas todas contra o Paulo Nobre aqui do ano passado. Acho que ele. Deu uma sorte desgraçada, porque final do mandato dele, ele tava tirando o time da segunda, quando ele pegou, e tava devolvendo pra segunda, hein? Eita. E só deu a sorte que os caras lá quiseram cair no lugar do Palmeiras. Deu tempo de arrumar, né? Porque a pontuação que ele fez era pra cair. Tinha muita gente disputando pra cair. Nunca ninguém escapou com aquela cantina de pontos. Nunca, foi a primeira vez. Então assim, deu sorte, e aí sim, esse ano ele resolveu a coisa. Falou, bom, vamos fazer o time, tá feito. Acho não, tenho certeza. Formou um elenco muito bom. Não vou dizer que é sensacional, mas é bom. Bom. Consistente. Você pega aí posições, você tem dois jogadores pra posição, e dois, três jogadores, que jogam no mesmo nível. Se não é no mesmo nível, ele joga também, não é mantém abaixo. Mantém um padrão. Isso, mantém um padrão. Então, não, quando tem isso, pra mim é elenco. Isso é elenco. São raros os times hoje no Brasil que tem elenco. A Palmeiras não pode reclamar Acho que o Palmeiras hoje tem mais elenco, por exemplo, que o Santos. Não sei se tem mais time que o Santos. Não. Acho que time por time, os 11, RG, não, eles se equivalem. Mas se pegar elenco, o Palmeiras tem mais que o elenco do Santos. Ele tem mais elenco, por exemplo, que o Cruzeiro. Ele tem mais elenco que o... Sim, tem mais elenco que o Cruzeiro, sim. Não, tem mais elenco que o Cruzeiro. Não tem, não. Você tem um meio de campo. Você viu aí o Cruzeiro jogando com o Corinthians e perdeu. O time reserva perdeu com o Corinthians, ó. Para. Não, mas o Corinthians tá com reserva também. Eles também estavam. Então, olha, você tem um elenco com Arouca... Só no meio de campo você tem Arouca, Zé Roberto, Valdívia, Cleiton, Joaquim... O Valdívia, viu, Abidal? O Valdívia vai embora, meu. Não, tudo bem, hoje. Valdívia também acha que... O Valdívia jogou 4 jogos esse ano. O Palmeiras também tá com um probleminha aí. A gente tem que sempre lembrar, né? Alguns dos melhores jogadores que foram contratados, que no meu ponto de vista é o Cleiton Xavier, ele não vem jogando. Ele tá com probleminha de contusão e tal. O Cleiton Xavier, quando estiver em bom nível jogando, ele, o Palmeiras vai melhorar. Imagina que o Zé Roberto no meio, o Egídio na lateral esquerda. Mas ele não jogou. O Cleiton Xavier e o Arouca, e com o Robinho no meio, pô, é um belo meio de campo. Outra coisa. Mas só uma coisa, Dudu, me desculpa. Eu gosto muito do futebol do Cleiton Xavier. Acho ele muito bom. Mas ele chegou no Palmeiras... Mas o documento não tinha vindo, ele ficou uns 15 jogos sem jogar. Tá, mas e agora já machucou? 15 jogos do Palmeiras. Mas ainda tá machucado? Não, 15 jogos do Palmeiras ele não jogou. Mas joga quando? E aí ele voltou, né? Ele acho que se machucou, ele se contundiu, teve uma contusão aí muscular e tal. E agora tá voltando, acho que amanhã ele deve estar à disposição. Eu gosto muito do futebol dele. E o ano passado ele não jogou os últimos 3 meses. E não jogou também. Ele tava com aquela pendência lá com o time dele. Mas ele vai, quando ele começar a jogar, ele já vai começar. Ele tá jogando lá no Conselheiro, Portuga. Deixa fechar. Não, mas ele vai jogar. E quando jogar, o time muda. Outra coisa que não pode acontecer. Tem duas coisas nesse elenco do Palmeiras que não pode acontecer. Uma... Que é o Zé Roberto jogar na lateral esquerda, não dá. Exatamente. Tem que resolver. Segunda coisa que não pode. Não, mas não pode. O Robinho não pode ser volante, nem primeiro, nem segundo. Não pode. Lembra que a gente falava disso aqui? Reparem que o Robinho, como o segundo volante, que eles colocam ele de segundo. Não marca ninguém. Não marca e não faz nada e não ajuda e é um homem a menos. Volante do Palmeiras tem que ser Gabriel e Arouca. Gabriel e Arouca no volante. Ele se destacou lá, né, jogando de meia. Se você meter ele pra marcar, não ele marca até pode chegar pro treinador e falar, nem eu faço, pra poder jogar. Porque o jogador quer jogar bola. Contra time fraco, que nem dá certo. Né, eu jogo contra onde o treinador quiser e tal. Mas contra, não dá, não. Contra time fraco, você pior, joga. Agora, pior do que o Robinho no meio é o Zé Roberto na lateral. Então, não dá. Eu acho que o Zé Roberto na lateral... Isso tem que resolver. Nós tomamos um monte de bola do Joinville. É que o Joinville era fraco. Do Joinville. Porra. Mas eu não sei porque o Oswaldo está insistindo com o Zé Roberto ali, Domênico, porque tá na cara. Desde que o Zé Roberto chegou no Palmeiras, eu das partidas que vi ele fazer com a camisa do Grêmio ano passado, tava na cara que o Zé Roberto ele joga hoje na meia. O Zé Roberto ele não tem não mais dá, condições, né? Físicas dá, de jogar, né? Na lateral. Até que ele defende o Zé Roberto jogando. Ah, o Zé Roberto pode ser segundo volante. Não pode também. Não pode também. Tem que ser meia, mano. Tem que ser meia. E olha lá. Lógico. Hoje ele segundo volante, Portuga. É aquele cara que ele ataca e defende, cara. O Zé Roberto não tem esse. Ele é o volante de saída de bola, né? Tá bom. Ô, Abdal, você quer mandar abraço pra alguém? Vamos lá, manda. Não, eu quero só dar uns parabéns aí pra vocês. Mano, parabéns lá pro programa da Fox. Obrigado, fera. Valeu. Muito legal. Eu acompanho quando tenho condição. À noite, certamente. Sempre acompanho. Muito obrigado. Mas parabéns aí pra vocês pela qualidade do programa. Um grande abraço pra todos. Muito obrigado, meu. Falou, Abidão. Valeu, um abraço. Um abração. Tudo bom? Esse é o Estádio 97, pela Energia 97. E agora, deixa eu falar de Cato aqui, ó. Falar de Cato aqui. Todo time tem aquele jogador que se empenha pra caramba, mas sempre acaba no banco de reservas, não tem? Sempre tem. Sim, sempre esse tem. Cara aí pode ser você no seu trabalho. É isso mesmo. Você se dedica, se esforça pra ser reconhecido. E aí, na hora de receber aquela promoção lá que você tá esperando, você ouve que tá tudo congelado. Aí não dá, né? Então, que tal ir à luta por um emprego novo na Cato, hein? A Cato tem mais de 300 mil vagas ativas para você encontrar um emprego novo, hein? Então, olha, em vez de esperar aquela promoção que nunca vem, ou de repente ficar pedindo aumento, acesse cato.com.br, cadastre seu currículo e já pode começar a procurar a vaga que se encaixa no que você procura, viu? Os primeiros 7 dias são grátis, hein? Ah, e não vai esquecer que Cato é com TH, viu? Cato, tá bom? Não vai dar bola fora, hein? Cato, pra quem busca muito mais. Estádio 97 pela Energia 97. Também vem em nome de Perfect Brasil. Seu carro só fica perfeito com peças de suspensão Perfect. Também aqui em nome, deixa eu ver aqui... Ah, de Grupo S, né, Benjinha? É, amigão, quem que não quer mais qualidade de vida? Fala aí, a gente trabalha pra isso, a gente sonha com isso, é o nosso desejo pra nós, pros nossos filhos. Então venha conhecer o Le Village na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. É um projeto elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo e com apartamentos de 59 metros quadrados, dois dormitórios sendo uma suíte. É isso aí, amigão. Esse é mais um lançamento do Grupo Esser. Apartamentos para moradia e investimento no tamanho que você procura. Então, não perca tempo. Essa é a frase do século XXI. Não perca tempo. Venha conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros quadrados, lazer completo, piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Então, vá visitar o apartamento decorado. Anota o endereço aí. Rua José de Brito de Freitas 295. Rua José de Brito de Freitas 295. Ou acesse esser.com.br/levilage. Village com dois L's, tá? Ou se você preferir, liga agora mesmo. 3951-3888. 3951-3888. Liga lá e fala assim: ó, eu ouvi o Benja falar, isso vai ter um tratamento vipasso. Amar a Casa Verde é uma atração de muitas famílias. Viver no Levilage também vai ser. Um abração para toda a família Horn, Rafa, Alan e toda a família Esser. Boa, é a família Esser ouvindo o Estádio 97 também por aqui, não é verdade? Vamos a algumas mensagens aqui. Vamos. Mensagem chegada pelo aplicativo nosso aqui, não é verdade? Em nome do consórcio Honda, todos os ouvintes que ligarem dizendo chegou a sua vez, consórcio é Honda, conquistam aí um lindo boné e concorrem a 30 cursos de direção defensiva com tudo grátis, tá bom? Luiz Antônio Moraes, boa noite, escuto o programa há 15 anos e nunca estive aí pessoalmente. Vocês podem marcar um dia pra eu assistir? Opa. Obrigado, abraço. Ô Luiz, você tem que mandar um e-mail pro bar, tá bom? Não dê comida bar, pra ele. bar@97fm.com.br, você agenda com ele o dia lá, tá bom? É o dia que você puder, né? É o dia que nós exatamente. É que podemos, puder. Né? Não, estamos aqui todo dia. Tem que fazer todo dia à disposição. E não esqueça de trazer aí 1 quilo de alimento perecível pra gente. Perecível. Doce e 1 quilo nós, salgado. Pra nós, né, também. É. E o doce pode ser ou Carolinas. Pode ser, ele escolhe lá. Bombons. Agora eu só quero dizer que ao longo desses 15 anos, quanta gente desceu de categoria. Porque quando a gente tava num estúdio menor. O que foi? A gente recebia comida, o povo em casa. Você é o culpado desse ouro. Você é o culpado dessa desgraça. Mas eu vou voltar ao Bibeck. Não vai, não. Se o povo foi esperto, Dene Martins. Não é, doutor, mas não é. Olha, meu lindo, a sorte da gente. Você é outra também, viu? Pelo Jesus. O governo, o povo da esquerda. Ninguém mais te aguenta, fia. Tá maravilhoso, lindo. Nossa, ninguém mais te aguenta. Ó, o Dene Martins diz aqui: o Palmeiras tem mais elenco que o bicampeão brasileiro, hein? É a pergunta de parabéns, Domênico. Olha, eu acho que... Domênico, acho que sim, eu discordo. Sim, por que eu acho que sim? Porque o Cruzeiro, que ele falou bicampeão brasileiro, é o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, ele se desfez de um monte de jogador. Mas ainda assim ficou algum. Tudo bem, ficou, mas o Portugal, eu acho que elenco por elenco eu prefiro ainda do Palmeiras do que o do Cruzeiro. O ataque reserva do Cruzeiro. O Cruzeiro tá na Libertadores, que putz, nossa, entendeu? Ele jogou com o São Paulo aí, o São Paulo ganhou eles aqui, a zaga da Iba desgraçada. A zaga reserva do Cruzeiro é o Poeta lá, o Paulo André e o Manuel. Pra mim, jogaria até o Léo, que é bom jogador, e o Manuel. Aí você tem aí alguns jogadores do Cruzeiro. Do meio pra frente, aquele Joel, que era do Curitiba, é bom jogador. Joel Cruel. Ou é bom jogador. O artilheiro da perna de pau, que era do Palmeiras. Inclusive, tá lá. Volta a falar aqui, Domênico. Bons o Cruzeiro vai jogar hoje com o River na Argentina. Pra mim é favorito. E novamente, esse jogador, o Joel, ele foi impedido de entrar lá. Verdade. Aí vão falar, mas é porque ele precisa de um visto de trabalho, porque ele não é brasileiro, ele não faz parte aqui do Mercosul, etc. Isso, e tal. Por isso. Desculpa, gente. Desculpa. Tá havendo um preconceito, sim, da Argentina para com o Cruzeiro aí com esse jogador. Porque querendo ou não, é verdade, isso que eu tô falando é sério, gente. Sério, O Cruzeiro, na primeira vez que tentou entrar com ele lá pra jogar na fase de grupos, tá certo? Ele já foi impedido e teve que voltar do aeroporto pro Brasil. É verdade. Tá certo? Já voltou pra São Paulo, pra Belo Horizonte. Eu não sei nem se tem voo direto de Belo Horizonte pra Argentina, mas deve ter. Mas de qualquer forma, ele teve que retornar ao Brasil pelo fato dele não ter um visto de trabalho. Eu duvido que o Cruzeiro teria sido inocente, tá certo? Ao ponto de não ir no consulado buscar um visto pra esse cara. E pelo que tudo indica, a Argentina ela tem um problema diplomático aí com Camarões e talvez por isso não tenham permitido aí o visto do atleta. Mas Domênico Gatto, desculpa. Certo. Um país que tem a fama que a Argentina tem, tá certo? Olha. Mas é verdade, tô falando sério. Deveriam dar sim um visto de trabalho, porque o cara não tá indo lá como um clandestino, não. Ele tá indo lá representar uma equipe brasileira, tá certo? Tá indo lá representar uma equipe brasileira e o cara não tá indo lá como um indigente, não, Portugal. Ele tá indo lá pra trabalhar, sabe qual véio. O problema isso é ridículo, diplomático é tosco, que a Argentina véio. Tem com Camarões, eu lembro até hoje. Isso é tosco. 1990, véio. Copa do Mundo da Itália, primeira rodada, 1-0, gol de Omambi, que eu tinha 13 anos e tava vendo o jogo na escola, o que eu tomei de borrachada, cadernada... 1-0. É uma vitória em Copa aí, quer dizer que é um problema diplomático? Deve ser isso, só pode de brincadeira, velho. Tá certo, é ridículo. Boa noite pra você. 1-0. Tá certo, Argentina, não é porque ele joga no Cruzeiro. Se tem um problema pra qualquer outra pessoa aí do trabalho normal, aí que não é do esporte, for lá e tiver o mesmo problema... O Cruzeiro devia ir atrás, mesmo. Mesmo. Você tá louco? Tá maluco? Ele tá indo representar um clube. O Cruzeiro tem que tirar o visto. Não bastasse... É lógico, é óbvio. Não bastasse o jeitinho brasileiro, o Mano agora quer inventar o jeitinho argentino. Não, pelo contrário, O jogador, ele não tá indo lá, tá certo? Pra boicotar o país Argentina. Ele não tá indo pra fazer isso. Ele tá indo lá trabalhar, representar uma equipe brasileira. Ele já foi impedido na primeira vez de entrar lá. E a Argentina, até pra... Não, alguma coisa tem. Eu tô falando alguma que tem. Coisa eu tem. Tô falando que tem. Se é os Estados Unidos, ele não faz esse escândalo aqui. E se ele tá com spray de pimenta lá no jogador? Se é nos Estados Unidos, ele não faz essa reclamação. Volto a falar, pra quem não sabe, o brasileiro, como qualquer um que compõe aqui a Mercosul, não precisa de visto pra trafegar no continente. Com a RG você viaja, tá certo? A partir do momento que o cara tá lá trabalhando por um clube brasileiro, o clube tá se responsabilizando. Dane-se. O clube tá se responsabilizando por ele. Mas são as leis, a obrigação é do clube. Tem que respeitar. Lei é lei. RG. O Cruzeiro não tá descumprindo uma lei. O Cruzeiro foi no consulado da entrada no visto do cara. Não estão permitindo isso. Mas foi, você tem informação? Lógico, Portugal. O cara foi pedindo viajar. Dado? Ué, eu vou saber. Existe um problema diplomático entre a Argentina e Camarões. Será? Põe aí no Google, aí, Sobrar. Problema diplomático entre a Argentina e Camarões. É uma Copa de 90, é o que eu lembro. Se é os Estados Unidos, não tem reclamação. Aí fala assim, tá certo. Mas os Estados Unidos, mas peraí, os Estados Unidos é um país aí que é alvo, tá certo, de atentados suicidas, alvo de atentados terroristas. Mas é verdade. E na Argentina não houve o atentado lá que colocou no pescoço lá, colocou o pescoço da presidente. Gente, fazer um atentado na Argentina é desperdiçar dinamite. Tá de brincadeira, mas é verdade. Olha, é pro inferno. Ele reclama da lei, mas ele é a favor. Explodir alguma coisa na Argentina lá é desperdiçar dinamite. Olha. O negócio é o seguinte, velho. Estão boicotando, tá certo? Inclusive, eu digo mais: o Itamaraty deveria abraçar o Joel. Itamaraty que cuida disso. Deveria abraçar o Joel, que é um camaronês passando dificuldade no Brasil. Nossa. E deveria invadir a Argentina. Nossa, morrendo de dó agora. Daqui a pouco você vai defender os caras da Malásia. O exército brasileiro. Ele deveria descer, Motinha, e testar o poder bélico brasileiro, mano. É isso mesmo. Qual o poder bélico? O estilingue. Poder bélico brasileiro. O estilingue. Pega aquela balsa contra a Inglaterra ou contra o Brasil, vai ser o quê? A Argentina vai pra China. Você imagina a guerra se não morrer com o projétil, morre com o tétano que deve ter na ponta. Guerra já é uma coisa deplorável. Agora, uma guerra entre Brasil e Argentina seria uma coisa medíocre. Seria uma duvido, coisa ridícula. Não, aqui é ridícula, isso é legal pra caramba. Seria uma coisa bizarra. Exército brasileiro, teria, mano. Lógico, velho. Pior que eu fui dispensado por excesso de contingente, moto, mas tenho certeza que tem 100 anos, velho. Pra poder descer lá, dar uns tapas no argentino, o cara ia ter um lock aqui. Ia ter fila na porta do quartel. Eu acho que ia perder hoje. Não ia nada. Como é que vai fazer os caras tomaram couro da Inglaterra, Sombra. Os caras levaram dois caiaques, tá certo? E uma bicicleta. Mas tomaram as Malvinas, cara. Mas com o Brasil não seria diferente, seria ridículo. Tá de brincadeira. Você vai fazer guerra com equipamento enferrujado, podre, beleza. Não tem. O Brasil tá comprando. Ó, se o fuzil enroscar, velho, você pega lá a ponta do fuzil, encosta no argentino, que ele morre de tempo. Mano, é verdade, mano, você enjoa. Como é que você ia pegar, por exemplo, no navio, sabe? Quando eu não ia de navio, Jega, eu ia de tanque. Aquela balsa que desce na praia, ele ia estar morrendo, ia vomitar. Imagina, sabe o que eu faria? Ia estar verde. Sabe o que eu faria? Pulando do paraquedas. Na boa, que paraquedas? É aqui, Argentina, aqui. Eu ia pegar um avião, ia até Porto Alegre de avião, tá certo? Um avião aqui dessa de linha doméstica. Mas tudo isso que o Joel não vai jogar, lógico. Meu Deus do céu. Linha doméstica, eu ia direto lá pra Porto Alegre, de Porto Alegre ia pegar um tanque e eu ia avançar lá na direção da fronteira. Ia atravessar por cima da ponte da amizade. Amizade é Paraguai, gente. Não, mas tem Argentina também ali perto. Imagina, mas é a ponte da amizade no Paraguai. Pós Argentina. O Portugal reage, porra. O cara quer invadir a Argentina. Eu não falo nada. Os caras tomaram um couro da Inglaterra. Você tem que decidir agora, Portugal. Você foi convocado pela Argentina pra defender. Você tá lá na fronteira. O mano chega. Você vai defender o Brasil. Você vai defender quem? Vocês são loucos, ele não é argentino, ele é brasileiro. Mas ele se dói. O pai dele é. Mas ele pode decidir. Ele se dói tanto pela Argentina que ele vai lá. Eu moro aqui. A única coisa, gente. Seguinte, tem brasileiro que defende a América. Sim. Mas é, mano. Eu vou dizer o seguinte: ele quer fazer uma guerra, vamos achar um motivo. Não é por causa do Joel. Você vai escolher quem? Que é um camaronês, velho. Eu moro aqui, vou defender aqui. Qualquer motivo é motivo bom pra ter uma guerra com a Argentina. Mas o negócio é o seguinte: Sombra. Por falar em guerra, velho. Por falar em guerra. Mas eu moro aqui. Ó, que nem os piadistas aí, né, velho? Os caras vêm falar que aquele Príncipe Harry tá no Afeganistão. Ô, mano. Maluco lá tomando chazinho com bolacha, Portugal. Você acha que esse maluco aí foi pra guerra, velho? Ele ficava num quartinho lá, tá certo, Domênico Gato? Com ar-condicionado bombando. Aí chegava lá o soldado e fazia assim, ó. Harry. Aí ele. Hello. Majestade. Todo bocozão. Ele tava lá no MSN desse cara. Bocozão, mano. É majestade, não pode falar. Aí o cara fala: Let's go, man. It's our time. Aí ele saía assim, ó. Colocando sua cabeça pra fora e o pau comendo lá. Pra granada. Porrada pra tudo quanto é lado. Aí pega lá, um cara de turbante também com o gato, tá agonizando, com 800 tiros, velho. O cara só tremendo, sabe aqueles espasmos que o corpo tem? Que é isso? Aí o cara chegava assim, ó, let's go, man, it's our time. Aí ele chegava, prá, prá, prá, Aí o cara assim, ó, todo caído, RG. Todo só. Aí os caras batem assim. Umas fotos? Aí os caras tiraram umas fotos, lá, o Príncipe Harry é o cara. Que cara o quê? Mano, aquela cara de trouxa lá, todo ruivinho. Aí voltou, já virou capitão. Não sabia nem amarrar o coturno, mano. A avó amarrava o coturno do Harry. Você quer mais piada? Já virou capitão, né, mano? Você fala da piada do Harry. Quem tá falando, né? Não é possível. Quem tá falando? O cara que liga pra mãe, frita meu hambúrguer. Mãe é mulher, me transformaria, mano. O Príncipe Harry tá lá no Afeganistão. Esse aqui, Malemar. Eu duvido que o mano ia pagar. Esse aqui, a sogra leva leite quente pra ele. Você tá brincando? Mano, na boa, você acredita que é Afeganistão? Você foi pra Disney. Na Disney tem alguns cenários ali, é na Universal. Tem aquele fundo infinito, não tem? Alguns cenários assim, tem a cidade assim, ó, fundo infinito. Fizeram um desse no quintal lá da rainha, lá no Palácio de Buckingham. O cara é piloto, Piloto o quê, mano? Olha, isso é dor de cotovelo. Piloto o quê? Motinha, esse moleque deve ter assistido Top Gun e comprou um jaco daquele de couro. Top Gun, não. Ele tá achando que é piloto. Piloto aonde? Essas horas. Agora, ele é capitão do helicóptero lá. Salvamento. Vamos trazer ouvintes. A gente ainda brigou com camarões. Vamos trazer ouvintes. É um momento sem parar no Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Vai assistir seu time e precisa de um táxi? Use o aplicativo Sem Parar Táxi. Vamos, porque essa guerra entre Brasil e Argentina. Não tá legal, né? Por causa do Joel, velho. Brincadeira. Aí que eu me alisto. Alô. Alô. Quem fala? Rafael. Tudo bem aí, Rafael? Tranquilo, e aí, Dodô? Olha daqui a pouco, Roberto tá close do meu programa, vai contar com você. Na verdade, você deu uma bitoca nela? Dei. Eu não sou chegado, mas eu dei. Ó, tô vendo aqui, Domênico, é notícia extra oficial, não tem... O que é? Camarões 1, Argentina 0, a única coisa, o único motivo que eu vejo pra ter o gol, o frango do Pompido, eu lembro. Ah, não, vocês vão voltar de novo. Vamos ao ouvinte, aí. O cara deu ideia, não evita aqui, ó. Alô? Rafael do quê? Rafael Bressan. Boa. Bressan. E quantos anos, ô Rafael Bressan? 3.2, RG, que você acha hoje? Depois dessa disparada do ano. Falta um dia pro resort, lembra disso? É mesmo? É amanhã o resort. Amanhã chora aqui, velho. O Tinoco me avisou que tem dois apartamentos ainda. Só? Acabou de avisar. Só dois? Se o cara ligar agora, dá? Dá. Mas tem que ligar agora. Tem dois? Tem que ligar agora. Então, 28964665. Repita. Vai, 28964665. Todos, como formiguinha, todos os caminhos levam a Atibaia, olha a hora da hora. E quem for amanhã, quem for lá no Bourbon, tem bastante. Ah. O quê? Aqueles pressão pra comer, sabe? Ah, sensacional. Quê? Não tem? Mas olha aí, eu vou dizer. Que tem? Ele nunca comeu pressão. Não sabe. Não vai fazer, não. Não, você tá brincando que você fez uma associação de pressão com croissant. Todo mundo sabe. Só você que não sabe. Quem é todo mundo? O Bar não sabe, eu não sabia. O Bar nunca comeu. Olha lá. Eu falei que... Não, o Domênico não sabia. Ué, você tá louco? Deixa eu ver a plateia. Alguém associou Bressan com croissant? Sim. Ninguém! É uma vergonha isso aí. É? Manda essa porra. SPI, manda pra rede TV essa porra, meu Deus. Cadê o Carlos Alberto? Põe no terceiro bloco. Mas aí ia dar mais ibope você fazendo associação de croissant com Bressan. Outra coisa é o seguinte, o Internacional ontem não conseguiu ganhar o jogo porque ele sentiu a Bressan do estádio. Ah, Bressan. Essa é melhor, né? É melhor. É o que tinha pra hoje. Essa melhorou. Sentiu a pressão. Melhorou. Sentiu a pressão. O Ceará, você vai? O RG tem que ouvir mais o Ceará. Eu vou no Risoli. Vai ter videokê? Não, você não vai. Eu vou poder cantar. Vai ter karaokê. Vai ter karaokê. Eu vou cantar assim. Não vai, não vai. É assim. Meu destino é andar por esse país pra ver se o Parmeira ganha. Olha o respeito aí, ô trouxa. Ah, mas o melhor do show de calouros vai ganhar um prêmio em dinheiro. Muito dinheiro. Vai ser dinheiro. Vai. Você vai? É, pode se inscrever lá. Olha, na verdade, aquele lugar... Não. Aquele lugar é com a sobrana. Não. Você vai? Como assim vai? Se ele for... Já tá lá. Se ele for... Ele já tá lá. Se assombrado o lugar. Só se for assombrado esse troço aí. Avisei. Avisei, olha. Vocês falam. Fala assombrado, tá vendo? Fala muito. Aqui dizem, né, que o pessoal que fez lá o Poltergeist, muita gente morreu. Vai sair outro novo, né, sexta-feira. A menina morreu. Vai sair outro novo. A Caroline? Caroline. Quem não sabe que isto não existe, é, posso provar. Que mais? Ela foi ameaçada por um trem, não foi essa menina aí? Ah, é? Não sei, cara. Acho que foi um piano que caiu na cabeça dela. Mas o esqueleto que usaram lá era verdadeiro. O quê? Alguns esqueletos que usaram lá. O cemitério do índio lá. É, então. Bom, olha. Ah, para com esse assunto. Não mexa com o povo. É o momento sem parar, Dodô. Agora vamos bem hoje. Atenção, atenção, vai, vamos, senão cai a linha. Guerra, morte. Alô. Caveira. Alô. Quem fala? Wilson. Ô, Wilson, tudo bom? Não, para. Consegui, caralho! Aê! É Wilson do que é teu nome completo, irmão? Wilson! Wilson Mussato Júnior. Wilson Mussato Júnior. E quantos anos você tem? Mussato 40. 4.0, eu disse, a vida graças começa a aos 40 aí, ó. Isso é conversa. Bom. Não, não é conversa. Caralho, Zé! Não! Desculpa, seu louco! Caralho, a boca, caralho. A boca! Oh. Desculpa! Mais um vai ser limado. Você tá louco? Desculpa, tamo junto. Melhorou. De 4.0, o cara mandou aí um... É, cuidado, que você viu o sapo que ele já fez aí, né? Já viu a confusão que vai dar, né? Deu uma confusão desgraçada aí, hein? Boa. Fala. E aí, RG? Já falei. Já falou, Domingo. Olha, é tão bom que você nem entendeu. Você nem se ligou também, não entendi. Repete, RG. É. Não. Não, mas... não tenta explicar que piora. Aí, o nome dele, deixa como tá, o nome dele é uma coisa que lembra muito triste. Deixa eu como tá. Eu tinha dinheiro pra fazer uns crediários, né? Pra comprar as coisas. Vai você. Aí eu precisava muito, assim... Sabe do que você precisa? Então, eu tava afim de comprar. Fui até as lojas pra fazer o crediário, mas não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Sabe o que era? Não. Vi o som... mas não tinha dinheiro pra comprar. Ah, o nome dele é Wilson, entendeu? É, entendi. Wilson. Wilson, mas não tinha dinheiro. É igual do RG. Wilson. Você viu o som, mas não tinha dinheiro. Não é igual do RG, mas... Deu que o Ceará tem que ficar explicando, né? Não, mas foi bom. Vocês que não entenderam a minha. O meu Pentium é melhor do que o de vocês. Tá bom. Ô, velho, e qual que é o time? Corinthians. Sim! Ah, Coringão, mano. Coringão, mano. Todo animado, perguntou do time. O corintiano viu o som e roubou. Eu não sei se vocês têm acesso à informação, tá certo? Mas se vocês tiverem acesso à informação, abre aí a tabela do Campeonato Brasileiro, vê quem tem mais pontos que o Corinthians. Ah, para, mano. Vê quem tem o aproveitamento melhor que o Corinthians. Para, mano. Tá certo? Então, se caísse um meteoro agora na Terra, o Corinthians seria o campeão brasileiro. Então, não sei se você tem informação, mas o campeonato não termina com duas rodadas. Tá, não importa. Mas hoje o Corinthians é líder. Tá certo? Se o campeonato terminasse, não vale nada. Se o mundo acabasse hoje, ninguém ia comemorar. Ninguém era relaxado e ninguém era campeão. Eu ia comemorar pra cacete no inferno. O campeonato ia parar? Eu estaria comemorando sim. Não. Eu ia estar rindo de vocês no purgatório. Ô, mano, deixa eu te fazer uma pergunta. Mano, purgatório. O Fluminense que hoje contratou Anderson Moreira, assusta esse jogo aí, Corinthians Fluminense? Me assusta. Tanto é que esse cidadão aí, ele chegou agora. É, porque o outro que tava lá, o Drubsky, ele falou que se ele perdesse pro Corinthians, ele ia entregar o cargo. A diretoria do Fluminense não quis esperar o episódio. Falou, tá de brincadeira, se perder, com essa confiança que você tá, já vai embora antes, velho. Ele falou que se perdesse pro Corinthians, ele ia entregar o cargo. Mas, ô amigo, as notícias dão conta aí que possíveis times brasileiros aí teriam interesse no Guerreiro, cara. Você acha que o Guerreiro jogaria em outro clube brasileiro a não ser o Corinthians? Não, o Guerreiro tem que ficar no Corinthians, porém, tem que abrir mão. Se não abrir mão, vai embora. Não, mas ele não vai abrir mão. Já é definido, mas tem que abrir mão? Como é que faz isso? Eu vi algumas notícias hoje que parece que ele já tem até casa lá, já no Rio de Janeiro. O Flamengo já tá vendo até casa pra ele. Sim! Ah, o Pato também tinha uma casa no Rio, porque tava certo o Flamengo. Olha, jogador arruma a casa e... Outro dia eu tava lendo comprar aí... Comprar imóvel hoje é investimento, ele pode comprar em qualquer lugar. Sem usar nomes, mas outro dia eu tava lendo aí que teve um jogador que pegou lá e falou, não, vou comprar a casa do cara. Aí foi lá, beleza... Compromisso de pagamento, deu 3 meses, o jogador, não quero mais a casa. E também não pagou o relativo ao tempo que ficou. Entendi. Bom, eu acho que a gente. Eu vou em todos os jogos. Eu tenho cartão fiel torcedor, vou em todos os jogos. Dos últimos 5 anos que eu vou em todos, eu tenho mais de 130 pontos no cartão lá. Uhum. É, dos últimos jogos que eu assisti, um dos melhores jogadores que passou, sem sombra de dúvida. Nos últimos 2 anos, é o Guerreiro. Se desce pra segurar, segura. Mas o Corinthians é muito maior que ele, a gente sabe disso, não precisa ficar nem discutindo essa situação. Porém, é o melhor hoje. Não tem, é indiscutivelmente o lá dentro melhor hoje. Mas, não tem amigo, que falar muito. A questão principal é a seguinte, com relação à proposta atual do Corinthians, o Corinthians ele tá oferecendo que o Guerreiro renove o contrato aí só pelo salário, sem luvas. O Guerreiro, eu acho que ele perdeu uma grande chance quando o Corinthians ofereceu ano passado aí, $5 milhões, ele não quis. Eu acho que até o Corinthians, graças a Deus isso não aconteceu, porque hoje, com esse aumento do dólar, pior, né? O Corinthians ia estar numa situação financeira muito pior do que está. Então, esse é um ponto. A diretoria do Corinthians ofereceu aí o Guerreiro uma renovação de contrato aí para que ele continuasse só com o salário e ele já declinou isso daí, ele falou que ele não aceita. O Corinthians ainda tentará um empréstimo bancário para sanar a dívida que tem com os atletas ali, o Sheik, com o próprio Renato Augusto, o Jadson, o Elias, o Ralf, enfim, uma série deles. Após isso, o Corinthians ele tentará viabilizar um outro empréstimo para aí sim fazer uma proposta para o Guerreiro. Mas volto a falar aqui, eu acho muito arriscado. É um jogador que já tem 31 anos e pagar hoje, sei lá, $4 milhões, se ele acabar talvez aí dando desconto aí nessa proposta que ele tá exigindo, de 7. De 7 por 4? Se ele fizer por 4, porque ele sabe que a realidade hoje, Sombra, não, ele não vai conseguir mais que isso. Em qualquer clube, mesmo no Brasil ou na Europa, eu acho que nenhum clube vai pagar mais do que $4 milhões pro Guerreiro. Mas talvez ele tenha colocado esse dinheiro aí como uma questão ponto de honra, uma questão de honra em função do dinheiro que o Corinthians gastou em outras situações. Ele fala assim, pô, gastou uma baita bala com outra situação, ainda paga o cara fora daqui, e eu aqui que fiz gol do Mundial, um dos principais jogadores, ele fala assim, meu, agora é questão de honra. Pode ser que até em outro ele vá por menos, mas lá ele quer isso. Eu discordo, Sombra. Hoje, ontem o Ben já colocou também essa opinião e... Não, mas eu discordo porque é aquele lance, um erro não justifica o outro. Não é porque errou com o Pato que tem que errar com o Guerreiro. Por mais que o Guerreiro seja um jogador aí tecnicamente muito melhor e mais efetivo do que o Pato... Então você coloca mas não o Guerreiro vale. Como um erro? Não, não acho. Mas pagar essa quantia hoje, na real situação do Corinthians, eu acho um erro. Viu, Mano? Oi, fala, amigo. Um erro não é ele, é o dinheiro. Eu tenho uma opinião em relação ao Pato, né? Foi um erro, mas foi um erro que ninguém contava, né? Se for perguntar para qualquer um hoje aí, o Pato, 23 anos, o cara tava jogando, o cara tava bem, tava quase que curado de todas as... problemas que ele teve. O cara era um investimento a ser feito. Era uma aposta. Vai fazer o quê? Era uma aposta que deu errado. Mas ele não tava no Milan, essa maravilha. Mas quem que não apostava num cara de 23 anos que fez gol e queria servir a seleção? Que entendeu? Então, eu não sei. Foi uma aposta que deu errado. Mas o Guerreiro não é aposta. O Guerreiro é uma realidade. Pô. O Guerreiro tinha que renovar. Mas o Corinthians tá aqui, 150 mil pra ele. Por mês? Não dá, meu. 150 mil não dá. Eu tô ganhando 500 mil por mês hoje, hipoteticamente falando, né? Sou bancário, não ganho isso. Mas eu tô ganhando 500 mil reais hoje. Eu não renovaria por 150 mil, mas nem que a vaca tuça e o boi lamba. Não renovaria. Pela amizade não dá, né? Mas, Jovem, peraí. Eu entendo o que você tá falando perfeitamente, só que é o seguinte, você tem que ver o que tem no mercado pra você. Então, se o mercado não tá te oferecendo... Ele vai arriscar, Portuga. Ele vai arriscar que vai vir uma proposta da Arábia. Então, tudo bem, ele vai arriscar. Da China. Eu acho que ele tem uma arma boa na mão dele. Ele vai fazer a Copa América. Na minha opinião, então, a Copa América é uma arma boa na mão dele. O contrato dele na mão. Porque ele quer fazer um novo contrato com o Corinthians, pro Corinthians pagar luvas, como se ele tivesse sido transferido. É uma transferência que ele quer e recebendo o que ele ganha. Agora, vou te falar uma coisa. Você falou do Pato, só pra voltar um pouco no assunto. O Pato é um jogador de futebol que não gosta de futebol. Ele não gosta de jogar bola. O Pato não gosta de... Assim? Ele não gosta de futebol. Mas o que você está falando, você está falando hoje. Parece que você falaria isso. Lá atrás? Rapaz, eu percebi isso. Essa opinião eu estou dando por causa de uma coisa. Por causa que o Pato, o jogo com o São Paulo, com a Ponte, ele falar que o São Paulo tomou um gol no final e não deu para virar, ele é um cara que ele gosta do glamour, das fotos, ele gosta de tudo, ele não gosta da bola. Ele não tá nem aí pro jogo. A aposta foi válida, eu também faria, todo mundo faria. Mas o Pato... E ele é desligado, Ele me passa a nítida impressão que ele não tá nem aí com o jogo de futebol, com o time. O Pato, ele não tá... Ele não quer mais saber, entendeu? Ô, amigão. Oi. A diretoria do Corinthians também deixou o Sheik à vontade, caso ele queira procurar um outro clube aí e vão abrir mão aí dos dois últimos meses de contrato dele. Você acha que é uma boa mesmo liberar o Sheik? O Sheik tem que fazer um busto pra ele, de ouro, de preferência. O cara é ícone, é mito. Ele deu o título, na minha opinião, mais importante. O título da Libertadores é muito, muito mais importante que o do Mundial, na minha opinião. Ah, não acho, eu gostei mais do Mundial. Na minha opinião. Não, eu, na minha opinião, o Libertadores estava lá, chorei pra caramba. Foi o único dos jogos que eu gritei do começo ao fim. Eu gritei pra caramba, fui dormir 7 horas da manhã. É o melhor título. Aquilo foi legal, mesmo. Ah, cara, eu assisti a final da Libertadores. Ó, oh, amigão, eu assisti a final da Libertadores, é que eu tava no estádio, mas eu já tava ali no celular, reservando passagem aí pro Mundial, hotel lá no Mundial, mas é verdade, é verdade. A Libertadores, ela foi apenas uma formalidade, o glamour mesmo tá lá, velho, o glamour tá lá, cruzar o oceano, já que o Mundial era no Japão, claro, quando a Libertadores tem o seu valor, tá certo, mas se fosse... lógico que o Mundial é mais que o Libertadores. O Mundial bom tem que ser no Japão. Não, pelo contrário. Mundial, pode ser no Marrocos, pode ser no Brasil, inclusive, legal mesmo que a FIFA parou, tá certo, com esse negócio aí de ficar só em determinado lugar. Porque, ó, já foi em Marrocos, foi legal pra caramba. Mas voltaram já pro foi, Japão. Já foi em Dubai, foi legal pra caramba. É. Voltou pro Japão, os dois próximos anos será, se não me engano, acho que na Austrália. Serão mesmo? Lógico que serão. Será? Óbvio, já foi em Dubai. Não, então, dois anos, eu já falei, esse ano e o próximo, Japão. Depois dos dois próximos anos vai ser na Austrália. Mano, deixa eu falar um negócio pra você. Mas, amigo, com relação à estátua que você falou, eu concordo, tá certo? Tem que dar mesmo. Inclusive, eu acrescentaria, eu colocaria ali... Você brincava de estátua quando era criança? Não. Não minta. Não, não minta. Todo mundo brincava assim na rua. Sempre achei meio besta, eu gostava de Mãe da Rua. Mãe da Rua era legal. Mãe da Rua também. Pular em cima dos outros era... Não, meu irmão nem saía de casa, era mó nerd. Mas, amigão, com relações que você falou aí da estátua, eu concordo contigo, sabe por quê? Poderiam fazer uma estátua gigante, tá certo? Ali na Praça da Sé. Uma do Guerreiro e uma do Emerson Sheik. Ambos, porque os dois foram extremamente importantes. O Sheik, ele não foi tão importante na conquista do Mundial, porque ele não jogou tão bem. Mas a Libertadores, o cara foi protagonista. O Guerreiro, não. O Guerreiro não tava na Libertadores, mas no Mundial o cara foi fera. O cara foi Oda. Então, eu colocaria uma estátua aí, talvez, de uns 15, 16 metros aí, de cada um no centro de São Paulo, e a estátua de cobre. Porque se o Rio de Janeiro tem uma estátua aí do Carlos Drummond de Andrade, tá certo? Na beira da praia. Não. A cidade de São Paulo merece ter uma estátua do Sheik, do Guerreiro, do Marco Zero ali também na Praça da Sé. Mas isso é fato. Isso é fato. Ele sente, Fábio. Meu Deus. Ele sente. Ele sente. Não teve nenhum hoje, ele falou. Imagina, velho. É que vocês são de Corinthians. É que vocês não sabem o que é. Fala, amigão, fala. É uma coisa que eu gosto e que eu concordo com o que você fala. Corinthians, Libertadores sem Corinthians, não tem graça nenhuma. Acho que não tem. Lógico que não tem. Mas vamos rir, brincadeira. Tá de brincadeira. Vocês ainda estão de fralda nisso aí. Não, mas eu... vou pegar minha filha pra ir... da escola agora, né? Chegando em casa agora, gostava de ligar pra ver Libertadores, né? Agora não tem graça nenhuma, vou ver a Série B que tem muito mais graça. Cuidado com vocês, cuidado do teu time cair pro Guarani. Mas olha, são todas iguais, hein? Se vocês não pagar as dívidas, você vai achar mais graça na Série B, que você vai ver Wilson, lá. Wilson, agora chegou a hora da gente fazer graça contigo. Tchau. Respeito o ouvinte, mano. Tchau, amigão. Portugal, bem rapidinho. Eu sei que é um momento sem parar. Eu sou cliente sem parar. Eu sou ouvinte assíduo de vocês. O Portuga é da Vila Maria. Eu moro aqui na Zona Leste de São Paulo, na Vila Carrão. Boa. Só que eu fiz faculdade lá na Zona Norte, na Uninove. E eu sei que o Portuga é de lá, conheço o pessoal de lá. Um abraço aí pro pessoal do Caldeirão. Eu queria mandar um abraço, eu acho que o Portuga conhece, o cacique de Ramos Futebol e Samba. Ele deve ter jogado alguma porra nenhuma. Eu joguei, ó, vou contar. Toda historinha, meu. Olha, o Portuga é o maior loroteiro, A mulher dele não deixa ele sair de casa. Presta atenção. Um dos meus últimos jogos foi... Isso é uma farsa. Um dos meus últimos jogos foi na quadra... Isso é quanto tempo? Na quadra do... Isso foi em 2007. Quadra do Padre contra o Cacique de Ramos. O Padre jogava no gol. Um festival. Era perto da Livenal Nossa Senhora do Loreto com a Gustavo Adolfo. Mano, conhece. Pra pegar melhor e abrir a batina. Ó, contra o Cacique de Ramos, ganhamos nos pênaltis um jogão de bola. O Cacique é um puta time e os caras tocam um samba de primeira. Tem. Irmão do Cacique. Tem o gol? Tem a gravação? Não tem. Se eu for procurar lá na Vila Medeiros, tem. Ah, pá. Você chega lá na Vila Medeiros, pergunta, fala aí, cadê o Portuga? Ninguém sabe porra nenhuma. Pessoal que jogou comigo, ó. Quanto tempo você não sai sozinho desse caso? Eu tive o prazer. Os caras não sabem, não, só pra terminar, eu tive o prazer de jogar em quatro times de futebol de salão dos meus 14 aos 30 anos. Loreto, Tonton do Vila Ed, Pérola Negra e Flórida, onde o pessoal lá do Futiliga disse que ninguém te conhece em lugar nenhum. O Futiliga marcava jogo lá. Mas pera aí, o Portuga, eu fui no jogo dele, ó. Vai ver, amigo, vai ver na história do Portuga, mano. Você foi em vários, o Portuga era conhecido como Fiote lá no Vila Medeiros. Fiote. Traduza. Traduza na linguagem. O que que é Fiote? Diz aí. Ele ganhava tênis, mano. Ganhava calção. Ganhava mesmo, jogava. Ai, Portuga. Ele ganhava um tênis por um pênis, entendeu? Então o negócio é o seguinte. Com relação ao Portuga, ele falou assim, ó. Uma vez, né, nós tínhamos aqui um patrocínio aí esportivo. E o patrocinador, ele deu alguns kits pra gente, hein, com bola, com coisa, etc e tal. O Portuga pegou, acho que 4 bolas aqui que a gente tem aqui. Pegou as 4 bolas e levou, certo? De futsal. Chegou lá, falou, mano, cola lá, porque vai ser estreia de fardamento. Foi mesmo. Vai ser não sei o quê. Cheguei lá, Sombra, um pouco atrasado, tava rolando o jogo lá, tá certo? Do segundo quadro. E aí eu vi, né, velho? Falei, bom, o Portuga tá no banco, né, mano, do segundo quadro. Ele deve ser titular do primeiro, tá ali só pra quebrar um galho, caso o goleiro não possa jogar. É verdade. Sombra, começou lá, tipo, terminou esse jogo, beleza. O time do Portuga acho que perdeu. Perdeu o cachê. Aí tava lá, Sombra, daqui a pouco começa lá o bate-bola do primeiro quadro. Lá, o pessoal tocando, lá aquecendo. Banco. Nenhum goleiro, velho. Daqui a pouco, velho, chega lá o goleiro, eu vejo o cara indo pro gol, eu falo, ué, cacete, daqui a pouco o Portuga, tipo, no vestiário, saindo assim, com a camisa no ombro. Aí, todo emperequetado, joelheira, cotoveleira, luva. Isso é na época do São Paulo. Aí, tá ligado? Eu vejo, assim, o cara indo na direção do gol, eu falei, acho que o cara vai só aquecer um pouquinho, porque daqui a pouco vai pro banco, né, mano? É o Léo, Portuga... não é nem o Denis, vendo, E eu vendo todas as bolas na quadra, né, velho? As 4 bolas que o Portuga levou, estavam na quadra, mano. Mentiroso. Aí ele ficava aquecendo o goleiro titular. Não, não, nem entrou na quadra, nem entrou na quadra. Ele ia entrar, os caras, o Portuga, o banco é lá. Aí eu falei, eita, o Portuga no banco. Aí o Portuga foi, sentou no banco. Falei, acho que ele deve estar machucado, né? Ah, é. Portuga entrou, Sombra, faltou acho que 30 segundos pra acabar o jogo. O time dele tava perdendo e só entrou, tomou mais um gol. Falei, brincadeira, Portuga. Ele é tão pilantra que eu não vou desmentir nada disso, mas no. Desculpa, teu filho já tem entendimento do que é o rádio, pai, não, etc. Ele vai estar lá amanhã no resort. Não é isso, mas ele chega a ouvir. Fala, olha, vamos ouvir a tua mãe, vamos ouvir o papai. Aquelas paródias que eu faço. Nessas horas, todas. A tua mulher tem que desligar o rádio. Não, mas, chefe, porque o filho fica ouvindo que o pai é uma farsa desse jeito? Não é uma farsa. Vou te explicar o seguinte, chefe. Até terrível. No futebol de várzea, o ouvinte sabe disso, tem as suas regras. Aquele jogo, eu realmente fiquei no banco o jogo todo. Sabe por quê? Não. Porque no jogo anterior... Tá. Vou contar pra ele. Tá. Eu saí na sexta-noite e enchi o pote. Você não tinha visto de trabalho, entendi. E não fui jogar no sábado. No sábado anterior, eu não fui jogar. Bebi, não fui. Aí o treinador, que é o Ronaldo, do Bardo, não é? Falou, pois no festival você vai ficar no banco. E fiquei no banco. Tá. Agora, isso é verdade. Aquele jogo eu fiquei no banco. Só mas olha, quem já jogou contra mim, comigo tá me sabe saindo um o nível do futebol. Puta desculpinha. Ah, viu? Era bom jogar bola ali. Mas o time do Cacique abraçou. Assim, até eu vou lá ficar no banco. Nem super bom de corda. Vocês são tão injustos. Deixa eu ter em vídeo. Pode por aí. Tivemos um campeonato aqui na rádio. Mas por que você ia pro vestiário se não ia jogar? Um dos últimos. É porque eu fiquei sabendo lá que eu tava no banco. Você ficava mirando, um dos últimos campeonatos de futebol que teve aqui, eu era 40 quilos mais magro do que eu sou hoje, e eu peguei o senhor Mano na final do campeonato, o senhor Mano no gol. O jogo foi 3-3, 3 gols meus, e eu ganhei do senhor Mano no pênalti. Eu fiz um gol de trás do meio da quadra nele, ele sabe disso. Então eu joguei muita bola, tá em vídeo. Aí. Só pra terminar aí, um abraço pro presidente, que é o Zito, né? Gente boníssima. Olá da diretoria, todos eles são gente boa. Eu participei muito do Cacique, hoje eu sou torcedor, porque eu tenho um monte de problema aí nas costas, no joelho. Puta timão, ainda tá jogando hoje ainda? Hoje eu só assisto. Não, hoje eu só assisto só. Você tá na idade do condor, né, velho? Nós participamos de um campeonato agora no final de semana, nós perdemos a semifinal, é o campeonato de São Lucas, nós chegamos na semifinal, mas muito roubalheira, o Portuga sabe como que é. É uma ladroeira terrível, mas a gente já sabe, participa e estamos juntos sempre. Antes de terminar, eu queria só, pelo amor de Deus, eu preciso levar minha filha no Kidzania. Eu esqueci a frase, me ajuda, pelo amor de Deus. Não chora não, vai. Olha, amigão, você tem que repetir a frase, mano. Você tem que prestar atenção, mano. Tem que repetir, eu vou te dar uma dica só, mas você tem que prestar atenção, tá bom? Então o negócio é o seguinte. Só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão pro meu filho. Com o meu filho. Mas tá bom, acertou, amigo. Ganhou um kit Bozano e ganhou um par de convites pra Kidzania também, tá bom? Obrigado, galera. Eu agradeço. Curto você, mano. Curto o Obrigado, meu. No Fox, vocês são demais. Valeu, parça. Você é impagável, cara. Você é pagável. Tá no bom caminho. Você tá no bom caminho. Parabéns. Muito obrigado, mano. E tô ganhando adeptos aí com esse negócio da guerra da Argentina, mano. É nóis, É nóis, mano. Na linha? Não. Não, senão não precisa não, porque... Não, não seja rude de Covid. O baile já anotou aqui o seu nome completo, amigão. Você tem 3 dias úteis pra... Vocês são cavalo, pra retirar, cara, aqui os seus prêmios. Aqui na Energia 97. Na Paulista, 1439, no nono andar, tá bom? E sai rápido da linha, velho. Obrigado, mano. Cuidado aí. Tá vendo uma luz? Valeu, fera. É nóis. Nossa, tá 3284-7097. Vamos a mais um ouvinte no momento sem parar. 3 ouvintes na sequência, no pedágio, no estacionamento, no posto, até no táxi. Sem parar em todo lugar. É cada um que aparece. Vamos lá, o Dona chegando aí. Que Alô. Momento, hein, rapaz? Fala. Opa, tudo bem? Tudo bem, tudo. É Daniel Lucic. Daniel o quê? Lucic. Lucic. Isso. E Daniel, quantos anos você tem? Eu tenho 24. Ah, é que Mas ele assumiu. Assumiu. Assumido, né? Puta, lembrei agora. Aí. Ah, então tá bom. E aí, ele é 2.4. Chegar em casa. Ah, pra viagem? Não, tem que trocar o ciclo da varanda que é meu. Eu lembro quando eu era novo, eu tirei aquele Lucic, sabe? Você tirou? Lucic. Lucic CPF. Antigamente era Lucic, não é CPF. É Lucic, é. Entendi. Eu tô com o nome no Ceasa também, viu? Não paguei as contas. Ceasa. Não, Ceasa, mano. Ceasa, por quê? Porque eu não paguei a couve. Qual que é o bairro que você mora, hein, velho? Eu moro ali em Vila Monte Alegre. Você conhece aí ou não? O Beijinha sabe. O Beijinha qual que é? Agora eu tô no WhatsApp. Ridículo, é. Colocaram ele no grupo de novo Idiota. Também. Idiota. Tá brincando. Colocou o barco, colocou ele de novo. Aliás, tem uns trouxas que tem que sair desse negócio, porque não sabe brincar, né, meu? Tá louco. Viu, Benjamin? Ô, meu velho, qual que é o time? São Paulo. Tricolor. São Paulo! É isso aí. Técnico estrangeiro. E o Duque Estrada, vem ou não vem, velhinho? O Osório. Sensacional! Mas olha, isso é sensacional, cara. Olha, o amigão, as últimas informações, inclusive tava lendo aqui informações de alguns repórteres que são muito bem informados, né? Que nem o Palenzuela lá do UOL, o Lozete, né? O Lozete, acho que não sei se é do Globo.com. Então é o seguinte: o que dá pra tirar aí de informação é que o Osório aceitou a proposta de São Paulo. Uhum. E estaria próximo de fechar esse acordo, aí já teria dado ok. Eu vi agora há pouco, se não me engano foi do próprio Guilherme Palenzuela, dizendo o seguinte, que o São Paulo já tinha combinado aí uma reunião com um técnico português. Ah, falaram aí, Quinhões, Não. O Subete falou de tal do Quinhões aí. Já vou, é o Peseiro. É o troço deixa aí. Exatamente. Mas, que de repente o lance é o seguinte, os caras lá, como já tinha marcado a reunião, não desmarcaram a reunião. Deixa o cara vir pra conversar. Você tem um currículo, não deixa o cara? Eu nunca ouvi do Peseiro? Eu nunca ouvi falar desse treinador. Pera só, o Osório eu conheço bem. Agora esse Peseiro aí, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar num treinador português chamado Peseiro. Agora eu dei uma olhada. Especialista tá falando que ele é o top. Não, esse Peseiro eu nunca... O Osório eu posso dizer pra você que é muito bom treinador. Agora o Peseiro... Olha, o Peseiro... É muito bom, sombra na boa. Esse Osório aí que ele fica mandando bilhetinho, põe caneta no meião, velho. O negócio é o seguinte. Você imagina, por exemplo, o Guardiola passando um bilhetinho pro Xabi Alonso entregar pro Lewandowski, velho. Não dá, mano. Agora, o time dele joga bem, mano. Vê o jogo do time. É folclórico, isso é da década de 50, gente. Olha, eu não sei. Olha, pode ser folclórico, pode ser o que for. Eu prefiro apostar no novo do que nisso tudo que tá aí. E o Marcelo eu não Oliveira, acho você que gosta? É muito mais. Hã? Marcelo Oliveira, você gosta? Vai sair do Cruzeiro. Cara, vai. Perde a classificação da Libertadores e toma mais duas saraivadas no Campeonato Brasileiro que você vai ver. Se levar em consideração o Cruzeiro que ele fez aí, claro, com certeza. O que ele trabalhou bem no Curitiba também. Bom técnico, me parece ser um bom técnico. Agora, será que não é muita coincidência? Nós temos aí há um bom tempo já desempregado o Mano Menezes. Filipão. Pelo amor de Deus. Mas os caras ganhando aí acima de 500 pau por mês, né? Bicho, Será que ou os caras abaixam? Então os caras ou abaixam, ou não vai. Ou abaixam, ou vai pro saco. Você tem que se adequar ao que o mercado paga, mano. Mas o Muricy tava aí e ganhava mais de 500. Os que estão desempregados, Sombra, são esses caras aí que ganham 700 pau por mês, cara. Mano Menezes, Belão, Filipão. Então, mas ninguém vai mais pagar o valor. Eles vão começar a aceitar menos, viu, mano? Você concorda? Mas você concorda? Eu não sei se o ouvinte pode pensar assim também, se pensa assim. O cara é bom pra caramba? Ele é bom? É bom? Sim. Nego paga os 500. É isso aí. Acontece que os clubes não estão mais encorajados a trazer o cara pra treinar pagando os tais 500, 600, 700. Até porque 700. O resultado desses... Porque, ó, você vê... é bom. Filipão. Filipão. É o quê? Isso, meu, a carreira dele de declínio total. O Mano Menezes está muito tempo desempregado. Não ganhou nada. Você não, aí você fala assim, ah, não, mas porque o salário é alto. Pô, então você é muito bom, você é tão bom assim, nego paga. Deixa eu perguntar um negócio. Se vocês tiverem praticamente certeza, se o São Paulo tivesse praticamente certeza de que um técnico bom levaria o clube no mínimo até uma semifinal e final da Libertadores e no mínimo até vice-campeão ou campeão do Campeonato Brasileiro, contratava um nego já desses por 500 pau. Mesmo porque esses estrangeiros custam menos. Eu não sei se vocês pensam assim, e pergunto a você, Daniel, mas pra mim... esses técnicos brasileiros é muita ladainha, muita historinha, as mesmas desculpas, a mesma história de sempre. Ah, se é culpa do jogador brasileiro, eu não sei. Se a culpa é do jogador brasileiro, que é tá ruim, que os caras não entendem. Eu prefiro apostar no novo. Pra mim, tudo que tá aí é tudo igual, cara. Eu juro, eu não consigo ver diferença hoje entre Mano Menezes, Oswaldo de Oliveira e Filipão, não consigo ver mais diferença nenhuma. Não, até porque o resultado desses técnicos... Quando eu ouvi dizer que o tal do Osório chega no, na beira do campo e fala, entrega esse bilhete pro centroavante, eu falei assim, porra, é melhor. Tá não, é verdade, é melhor. Lá, porque lógico. Nego fala sempre o seguinte, técnico não adianta ficar gritando na beira do gramado, que o nego não ouve. Aí você mandar recado pelo lateral esquerdo, ele fala tudo pode errado. Ser difícil, porque pode chegar telefone sem ler. Chegar outra mensagem, talvez o cara não saiba nem ler. Ele não sabe ler. Mas Sombra, uma característica que ele escolhe um jogador no Nacional, era o zagueiro central, que era o capitão, ele pegava um bilhete maior na mão e falava pro jogador, você lá, você no meio do jogo. O que você pensa, Daniel? Não, eu acho exatamente isso que você falou. Filipão, mesmo o Mano Menezes, mesmo o Muricy, eles estão num declínio total da carreira deles, entendeu? O Muricy teve os problemas de saúde e tudo mais, mas é mais do mesmo, né? É, eu acho que ele não podia fazer grande coisa ali com aquele time de São Paulo. Então, inclusive hoje, é isso que eu tô falando, você pega o Mano Menezes, lembra do último título do Mano Menezes, qual o trabalho que o Mano Menezes fez, você falou, caraca, Filipão, lembra do último trabalho que o Filipão, que você falou, meu Deus. O último trabalho que ele ganhou alguma coisa foi em 2012, mas com o Palmeiras Copa do Brasil. Mas o Palmeiras caiu. Mas o último grande trabalho dele foi em 2002, né? Eu só quero gerar todos vocês, que monta, você é palhaço. Eu não quero você no meu time, empresa, não. Tu é o mais palhaço, porque em 2012, Domênico, lembra? Caí faltando 17 rodadas. Meu Deus. Então, Daniel, fora. Olha, muita historinha, cara. Palhaço. Tem o lado de quem defende o Vanderlei Luxemburgo, que a meu ver já foi um grande técnico, já foi. Mas também, olha, ele fez aí últimos trabalhos aí questionáveis. Ele fala, mas o Flamengo não tem bom time. Pô, então agora técnico bom tem que ter obrigatoriedade de pegar time bom? Porque quando o cara é bom, eu vou pegar o exemplo do Ayrton Senna. Ele apareceu lá na Fórmula 1... Na Toleman. Schumacher na Benetton, campeão. Entendeu? Então quando o cara é bom, quando o Luxemburgo foi bom? Bragantino. Quando foi lá no Bragantino. E com o Bragantino, montou um time bom e chegou na final. Ali ele falou, opa, então ele é bom. Porque ele pegou o nada, do nada, ele fez algo muito bom. E aí mereceu dirigir um time vitorioso como o Palmeiras, que tinha muitos craques. Só que o senhor Vanderlei Luxemburgo, ele tá precisando botar no currículo dele mais bragantinos com sucesso, se ele quiser voltar a dirigir grandes times com potencial de vitória. Deixa eu te falar, você é vice-campeão brasileiro, eu te concordo. Desconcordo plenamente. Você é vice-campeão brasileiro. Desconcordo plenamente. Você é vice-campeão brasileiro com o time do Grêmio. Tá certo? Que até eu tomei uma rasteira, fiquei parecendo uma baratinha. Fiquei parecendo uma baratinha de costas, assim, de terninho e gravata. Eu fui vice-campeão brasileiro com o time do Grêmio. Nos últimos 10 anos de time que eu peguei, tá certo? Eu coloquei o time sempre na Libertadores. Todos os times do meu trabalho é Libertador. O Flamengo contratou na zona de confusão. Agora tem outro cara aqui que você vai gostar. A gente só queria dizer boa noite. Ao Cuca, o Cuca é... O Cuca é uma boa. Não, eu venho. Olha, eu vou te falar, o Cuca, eu não vivi os bastidores do futebol, eu não sei, tem muita gente que questiona aí nos bastidores. Bom. Mas vou te falar, cara, o Cuca fez um puta trabalho bom no São Paulo, perdeu na semifinal numa grande infelicidade. No último minuto, eu tava com você, vendo o jogo. Que depois ficou comprovado que era um jogador movido a cocaína. Era mesmo, Santoya. Mas aí que tá, é o boi de piranha. É, eu doparia meu time inteiro, já que um só vai ser punido. Isso é um absurdo. Eu acho que sim. Ah, foi punido, tinha que ser o time. Tinha que ser o time. Tinha que perder. É o boi de piranha. Porque às vezes é o seguinte, às vezes o time obtém a vitória em cima de um jogador dopado. O Mano tem razão. Nesse caso, o Mano tem razão. Você lembra o Jobson que acabou com o Palmeiras? Agora, o Jobson acabou com o Palmeiras, o Cuca fez um belo trabalho no São Paulo, montou a base daquele time. E o trabalho que ele fez no Atlético Mineiro, inegável. Inegável. Pô, o Galo tava morto, gente. O Galo era morto. No cenário nacional, tava morto. Foi campeão da Libertadores com mérito. Eu só gostaria de dizer que em 2005 realizamos um trabalho de futebol. Vocês estavam perguntando da carreira desse português aí, o Peseiro. É o José Peseiro. A carreira dele não é muito digna, né? Não é muito expressiva. Não é muito expressiva. Ó, tem aí, olha aí, atenção. Não é digna. Não, é expressiva, vai. Digna não, né? Dignidade tem, né? É expressivo, dignidade, coitado, pô. Pô, se o cara estiver ouvindo, vai estar bravo. Ó, Braga, de Portugal, seleção da Arábia Saudita, o Rapid Bucareste, da Romênia, o Panathinaikos, da Grécia, o Al Hilal, da Arábia, o Sporting e o Nacional de Portugal. Olha, então, assim, o de maior expressão aqui é o Sporting. Ganhou o quê? A melhor expressão do trabalho dele foi auxiliar técnico do Real Madrid. Do técnico Carlos Queiroz em 2003-2004. Eu, sinceramente, cara... Eu não tenho opinião formada. Você falou meio português agora, sinceramente. Mas sou português? Sim, mas agora sou? Estou falando... Ah, então você veio aqui também pegar pau-brasil e levar lá pra cima. Foi você, então. Foi você, então. Falar como português. Foi você que deu espelhinho pra Índia aqui, né? Peguei pau-brasil e levei na Vila Maria. Estavam requisitando pau-brasil lá, sabia? Culpa sua, né? Foi pegar lá. Veio aqui trazer isqueiro pros trouxas aqui e levou um monte de pau-brasil. Mas o... Daniel. Tá falando com o Coreia. Mas eu não sei, cara. Dizem, fala desse Osório aí, eu não sei, mas de repente pode ser a melhor opção. Tá no mercado, sul-americano, conhece bem aqui o mercado sul-americano. E outro é um cara que o Ganso, ele vai ter uma conversa com o Ganso, jogadores como o Ganso, pra ele são esses, tem que ter. Porque ele teve Maquinelli, Torres e o Cardona que fazia a mesma coisa. São um bom jogador. Na minha opinião, pra mim, acho que o sonho de consumo era o Sampaoli, né? Porque os últimos trabalhos dele aí foi muito bom. Mesmo aquele time do Alaú jogava demais aquele time lá. Olha, eu não sei se é verdade, mas o Sampaoli, é verdade que ele usa um drone no treino? Eu já não sei. Drone no treino, não sei. Esses caras, velho, na boa. Usa a porra de drone, mano. Não, que é na boa, velho? É pra ver o esquema de cima, mano. Mas, velho, que esquema de cima, velho? Eu imagino, por exemplo, o Mourinho. Por mais arrogante que o Mourinho seja, idiota que ele é também, mas, ó, imagina o Mourinho com drone, passando bilhetinho pros caras. Eu imagino o Guardiola dando bilhetinho pros caras, velho. Você não lembra disso? Que o Tele ficava alguns jogos lá em cima, vendo o jogo? O Tele ficava passando... O Tele, não, ele não ficava lá em cima, não. O Tele, na época o São Paulo instalou uma televisão no banco de reservas, o que é uma coisa óbvia. É uma coisa óbvia. Porque fala assim, meu, você fica no banco de reservas, você fica na altura do gramado, não vê o outro lado. Você não tem uma visão mais ampla, você não tem uma perspectiva tão interessante quanto você vendo pela televisão, que você tem uma visão mais aérea. Porra, isso é óbvio. Você vê o jogo de cima muito melhor que na beira do gramado. Mas eu lembro de um jogo com posicionamento, tático, tudo. Na cadeira vendo o jogo e passando instrução pro Muricy. Ah, tudo bem, pode ter passado, pode ter acontecido uma vez ou outra. Mas é muito mais interessante você ter uma visão via televisão, de cima, ou da cabine, do que na beira do gramado. Isso é o seguinte, foi aquele dia... O drone, por causa do treinamento. Deixa eu falar um negócio. Você lembra aquele jogo que eu não fui? O jogo que eu não fui, eu fiquei vendo pela televisão, o Palmeiras tomar pau. Mas ele ficou comentando. Mas peraí, se eu tivesse o WhatsApp naquela época, né? Eu tava só, entendeu? Lembra aquele jogo lá? Eu sabia que ia perder. Eu vou lá pra quê, naquela merda lá? Ô, Daniel, diz aí, pra encerrar, o que você quer falar, pra encerrar? O que eu acho também é que o futebol brasileiro tá precisando dessa novidade, entendeu? não é só o São Paulo, acho que a maioria dos times aí, time grande mesmo, não tem essa novidade. O que, o bilhetinho? Que Oi? Seja. É, que seja, qualquer novidade, o cara treinar com drone, treinar com a TV no banco. Coisa nova. Olha, que use muita tecnologia, que use muito as estatísticas. Isso ele faz, meu. Porque assim, quero título. Se fosse, ó, porque tu fica falando do Ganso. Se fosse usar as estatísticas, o Ganso não poderia entrar em campo esse ano. É o pior ano da história dele, estatisticamente falando. O Ganso nasceu na década errada, gente. Mas já jogou melhor no São Paulo. O que arrebentou o Ganso foi aquela contusão. Santos e Grêmio no Olímpico, que ele quebrou o joelho. Mas já viveu, não. Mas já teve um momento melhor no São Paulo. Um cara que é o camisa 10 do time, que é o cara que é o condutor das jogadas, tem que produzir muito mais. Você tá brincando. Ele tem restrição física. O meia de armação é o coração da equipe. Tá de brincadeira. Não pode ser tão ausente assim. Pode ser tão ausente, tão lerdo, tão menos assim. Um abraço pra você, Daniel. Valeu. Deixa eu mandar um abraço aí pra um amigo meu, o Leonardo. Eu escuto a rádio desde 2012, por incrível que pareça. Eu comecei a escutar a rádio quando o Corinthians estava naquela campanha da Libertadores. Sim. Eu escutava todo dia pra ver se o Mano ia se ferrar aí. Então chupa, trouxa. Mas gostei muito do programa. Mas já se convenceu que foi um momento Once Caldas da história dele. Não foi, né? Invicto contra o Boca, mané, chupa. Aquilo foi exceção. Quantas Libertadores invictas vocês ganharam? A realidade do Corinthians... Nenhuma, né? Então chupa. Em cima do Boca, nenhuma, chupa. A realidade do Corinthians foi aí o Guarani. Ó, na boa, velho, eu prefiro ganhar a Libertadores invicta contra o Boca do que ganhar 10. Besteira! Lógico que é muito mais. Que é isso? Ele tava com saudade. Acho que é, mano. Meu Deus. Acho que é. Daniel, um abraço pra você, obrigado pela participação. Boa noite. Boa noite, valeu todo mundo aí, um abraço. Valeu, Daniel, um abraço. Essa foi a sequência sem parar do Estádio 97. Depois, você precisa ir pro estádio e não quer ir de carro? Vai precisar de um táxi para comemorar os gols do seu time com os amigos? É só baixar o aplicativo Sem Parar Táxi, pedir o táxi e ir tranquilo. Mesmo se você estiver sem dinheiro e sem cartão, você pode pagar via aplicativo do Sem Parar Táxi. E o valor vem na sua fatura, junto com as suas passagens de pedágio e estacionamentos. E melhor, você não tem custo adicional para usar esse serviço. É genial! Agilize o seu lado, baixe o aplicativo Sem Parar Táxi. Você vai se amarrar, hein? Sem parar em todo lugar, até no táxi. Agora o Narigudo vai falar da BB Financeira. Fala aí, Benja. E aí, amigão? Continua pensando em comprar ou trocar o teu carro, teu caminhão, tua moto? Então acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível você comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando, e o melhor, sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888. 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você! E lembrando, hein, amanhã, resort do Estádio 97. E ó, tem muita gente, vai ter promoção. Não vai ter promoção hoje, não. Acabaram as promoções. E como eu avisei, restam apenas 2 apartamentos, então... 2 apartamentos são os últimos que restam lá na Lotus Travel. O telefone é 2896-4665. 2896-4665. Você pode parcelar em 6 vezes nos cartões Visa e Mastercard. Ó, quem for amanhã pro resort lá no Bourbon, vai ter um... serão 48 horas muito legais ao lado da turma do Estádio 97. O convívio de todos nós. Estaremos lá, né? Café da manhã, almoço, jantar. Muitas vezes participando de várias atividades. Nesse ano nós vamos ter aí uma novidade legal, né? Que vai ser o show de calouros do Jorge Carmelo, com a participação do Silvio Prantos, que vai estar lá. E ó, ouvi dizer que haverá aviõezinhos. É, o Silvio tá preparando aviãozinho pra galera. É verdade. Aviõezinhos. Não fala isso nos Estados Unidos, não, mano. Você pode ser preso. Falar dependendo de onde você fala. Show de calouros, vai ter uma premiação em dinheiro lá no show de calouros. Em dinheiro. Você tá rindo, mas é verdade. Vai ter uma premiação em dinheiro, é sério. Não é brincadeira, não. Vai ser legal demais. E o resort que é bacana demais. Além de tudo isso que a gente leva, o Futebol Society, Campeonato de Futebol de Botão, o Bingo do estádio, o Futebol no Videogame, a Cassineira, o Autorama da loja da Slot Car Brasil, né? O Bourbon é um resort fantástico para as crianças, para a mulherada. Ó, a mulherada que chegar, primeira coisa, já chega lá e reserva horário no spa, hein? Vixe, lá é lotado. Já reserva horário no spa, porque o spa lá é muito legal, hein? Então, anote aí o telefone para você fazer reserva. Restam apenas dois apartamentos. O telefone é 2896-4665. Você pode ligar agora. 2896-4665. Pode ligar agora. O plantão da Lotus Travel aguardando a sua ligação, tá bom? O resort do estádio, que acontece amanhã, tem apoio da Cassineira, tem apoio de Du Botões, também da futeliga.com.br, acesse e marque jogos pro seu time de futebol amador. Aliás, o pessoal da Futeliga fez os troféus e medalhas. Bonito, hein? Que bonito troféus, ficou. Um abraço pra vocês da Futeliga, parceiraços aí também. Apoio também da Madrugão, ó, isso que é parceiraço também, ó, show de bola, galera do Madrugão, suplementos.com.br. Um abraço pro nosso amigo Mancini. Mancini, sangue bom, Sombra. A Madrugão Suplementos é a maior loja online do Brasil de suplementos, hein? E quem quiser comprar produtos para aumentar sua massa muscular ou, quem sabe, emagrecer, basta acessar. Anota aí, amigão. madrugãosuplementos.com.br. Realize a sua compra e receba com frete grátis. É isso mesmo, amanhã, resort do estádio 97. Mandar um abraço também pro Medeiros, é Medeiros que vai ajudar a gente na estrutura, né? Com gradeamento, galera aí que precisa fazer uma sinalização legal, na BJB Sinalização. Telefone 3713-8868. Valeu, Medeiros, muito obrigado, sempre parceiro dos eventos da Energia 97, também com a promoção, tá bom? Estádio 97 também tem oferecimento do consórcio Honda. Todos os ouvintes que falarem o slogan "Chegou a sua vez, consórcio é Honda", conquistam um lindo boné da Honda e concorrem a 30 cursos de direção defensiva com tudo grátis. Quem conhece esse curso disse que é fantástico, viu? É legal demais. Oferecimento de Singapore Airlines, uma das companhias aéreas mais premiadas do mundo. E o Juca vai estar lá. O piano acabou agora o programa, o piano vai pro caminhão de energia. Imediatamente. Né? Mas, e o que usa de plástico bolha para não danificar, nossa, hein? Meu Deus do céu, hein? Ele faz questão. E ele fica olhando... Chegar com um arranhão... Ele fica olhando embalar, velho. Posso falar? É chato. Mala, é chato, mala, né? Pede as mala. Coisas, precisa ver a lista. Pidão, deles. Pidão. Eu ali dentro tá pegando a lista, né, Bárbara? Tem que ter tudo lá no camarim, toalha. O quarto dele tem que ter banheiro. Sem toalha. Hidro, tem que ter hidro. Sem toalhas. Até o tipo de água ele quer. Sem toalhas. Sem toalhas brancas. Ah, e o quarto que ele reserva pro koala? Ele tem um koala que ele leva. Um monte de frescura. Tem um koala. Eu não sei o que ele faz com o koala na madrugada. É uma barbaridade. Eu não sei se ele vai pro quarto do koala. O koala vai pro quarto dele. Julgado. Mas é preciso entender que tem certas pessoas que vencem na vida. Vencem. E quando chegam nesse estágio, nesse nível, nesse patamar, é difícil. Por exemplo, o Mota é um cara que você diz que venceu na vida? Sim. Acho o Mota um cara vitorioso. Ele venceu ou deu na vida? Ele fez os deu dois. Deu certo. Ele deu pra vencer. Ele deu certo. Deu certo. Ele deu certo. Desculpa, tô aqui, né? Ué. Cada um dá o que pode. Hoje, que hoje, tá, melhor, né? Hoje tá na energia, um cara conhecido no Brasil todo. Tem a moeda valorizada. Nas ruas, quer dizer, um cara... O Portuga deu pra vencer também? Não, senhor. Ainda e não ganhou um cartão sem limite. Só tem uma pessoa que pode responder essa pergunta. Toninho. Não tá aqui, né? Olha isso aí. Ah, Toninho, que saudade. Mas aí, cartão, e a Avenida hein? Rolando de Garros, amigo. Não, não, Portugal ele deve ter dado, mas foi uma vez só. Então não, ele pode ser não considerado. Não, não tem uma vez só, não. Remoto. Não vale, né, mano? Não. E a Avenida Rolando de Garros, Domênico? Explica pra mim. Não, peraí, não é Rolando Garros? Não, é Rolando de Garros. Ah, não fica... Mas aí, Domênico Gato. Certo. Lá em Santa Isabel. O que tem lá? Tudo acontece. Sempre é lá. Sempre é lá. Não, lá começou o censo. Lá é onde tudo acontece, hein? Lá começou o censo. Bom senso. É, Santa Isabel, assim, igual Curitiba, é a cidade experimento. Tudo você vai lá e. É, eu diria mais. Inaugura lá. É uma cidade cosmopolita. É. Sim. Aí os caras chegaram lá, né, na casa do cabra lá e. Certo. Bateram lá. Cabra? É. Aí bateram lá na porta do cabra. Queijo de cabra é bom. Aí perguntaram pra ele. Mas só um pouco. Portugal prefere de bode. É bom. Aí o Portugal de leite de cabra, cabra macho. Aí o cara bateu. O cara bateu na porta. Aí o cabra atendeu. Aí ele falou: qual o seu nome? Aí o cara falou: meu nome é Adão. Adão. Aí o. Adão. Falou, o cara do censo perguntou. Ele falou: meu nome é Adão. Aí o cara do censo perguntou: e o nome da sua mulher, qual que é? Aí o cara falou: é Eva. Não. É. Putz. Aí o... Eva. É. Aí o outro amigo, os dois estavam fazendo o censo, né? Um olhou pro outro olhou... Aquela coisa, né? É, um olhou pro outro olhou pro um, né? Aí o outro pegou e falou assim, pô, dando um... Sabe aquele sorrisinho assim de canto de boca? É. Aí falou assim, pô, incrível isso aí, hein? Que coisa. Por acaso a cobra também vive aqui? Aí o caipira respondeu: só um momento. Ô sogra, estão querendo falar com você aqui! Sensacional! Muito bom! Você sabe que a piada do RG é muito boa, mas no resort também tem um certo hora que tem um concurso de piada, tem um molequinho palmeirense que ele ganha faz uns 5 anos. Nossa, não ele tem ele coisa mais. Ele é tetra, molequinho, peraí, ele era molequinho quando ia 7 anos. Isso, agora já tá... Tá pegando o penta. Mais chato que chinelo de gordo, moleque. Não, aí é o seguinte, as piadas são dramatizadas com a dublagem do menino. Por exemplo, nessa piada, a cabra atende a porta. Então vamos lá. Não é a cabra atende, o cabra atende a porta. Domênico é um maior imitador de bichos e animais. Foi? Porque eu fiz um curso em Boston, nos Estados Unidos. Boston. E tem o... Mas quero ver se ele vai fazer o barulho. Lá no resort, na resenha. Que só vai poder ser contada na resenha. A piada do coelho. O coelho chupador. Ah, esse piada não. Do rato chupador? Não, esse eu não faço, não. Coelho chupador. Domênico pula. Esse eu vou deixar pro Morta. Mas teve um dia que ele fez o Morta. Domênico pula. Não, coelho chupador você não vai fazer? Não, Morta eu deixo o Morta na fazer. Na escala que tá, não tá seu nome. Eu não tô. Eu tirei do nome. E no bingo, vai ter secretário de palco ou não? Não, esse ano vai ter prêmios. Muitos. É, a galera prefere prêmios no Mota. Né? Não, é porque logo em seguida vai ter o karaokê, gente. E o Domênico vai cantar o bingo, né, Domênico? Você vai estar ali no bingo. Mas vou falar um negócio. E o prêmio do bingo? O prêmio do bingo é o navio. Que vai cantar, você que vai cantar, trata de cantar legal, escolher música legal, hein? Ei, posso cantar, Rigi? Que eu sou... pelo amor de Deus. Não, vai ter o quê? Vai ter jurado? As pessoas vão... Não, eu sei que vai ter jurado. As pessoas vão se inscrever na hora. Se inscreve. Na hora. Bom prêmio dinheiro. Bom prêmio dinheiro, hein? É, eu acho que é bacana. Vai ser legal. Vai dar o prêmio em dinheiro. E você... Eu conversei com o Tinoco, tem os santistas que vão lá. Santistas, não esqueçam de jurado, vai ser na porta, dá o nome na porta lá, pro sorteio da camisa que eu vou levar da minha coleção. Quem pode sortear, na hora. Quem serão os jurados? Ah, também, é. Já sabe quem serão os jurados? Boa. Boa. Eu, quem mais? Muito bem. Surpresa, jurados? É, surpresa. Mota, notícias do Palmeiras, Mota? Vocês, Domênico. Nós, né? Jornalismo, Palmeiras entrou com recurso hoje pra Dudu. Né? Agora vamos aguardar a resposta aí. Certo. Mas na boa, Motinha, por mais eu acho que o Dudu ele tem que ser suspenso porque ele cometeu ali um ato infracional e ele merece ser suspenso. Eu acho que deveriam rever essa lei. Porque sabe, Domênico, por mais que tenha sido uma agressão, um jogador que foi julgado antes do Dudu, pra quem não sabe, foi um jogador nacional. Ele expulsou o árbitro do campo, Domênico Gato, a socos e pontapés. Caraca. E ele pegou a mesma pena do Dudu. Pegou 180 dias, era a pena mínima. Então, pelo artigo que ele foi enquadrado, a pena mínima é a que ele pegou, 180 dias. Eu acho que ele tem que cumprir alguma suspensão pelo que ele fez. Mas eu acho que essa pena deveria ser revista, tá certo? Esse artigo que ele foi enquadrado, vamos supor, a agressão tem que ser de 4 até 365 dias. 4 jogos até 365 dias. E querendo ou não, Domênico, por mais que tenha sido um ato falho do Dudu, ele errou, mas não dá pra colocar o cara numa cruz. Você pega ali, por exemplo, na hora que ele empurra o árbitro, porque tem gente que fala, deu um soco pelas costas. Aquilo ali não é soco, gente. Aquilo não é soco. Empurrou, né? O que difere, tá certo? Um soco de um empurrão é a violência que você vai ali pra cima do cara e a intensidade, tá certo? Com relação ao Dudu, ele empurra o árbitro. Eu acho que até na hora ele meio que se arrependeu. Ele agiu por instinto, ele foi... Ele ficou nervoso. Ele foi besta ali, tá certo? Ele foi pra cima do árbitro ali, tava nervoso, começou a xingar. Tanto é, Domênico Gato, que ele foi inocentado pelos xingamentos. Pelo xingamento, ele foi inocentado. Ou seja, quer dizer, ele pode xingar o árbitro, mas não pode empurrar. Você sabe que você é meu amigo desde aquelas épocas. Eu acho que deveriam rever esse artigo, e na minha opinião, volto a falar aqui, Portugal, esse artigo deveria constar ali pena mínima 4 jogos até 365 dias. Você quer mais uma coisa mais maleável? Você é meu amigo desde as épocas de Caraguatatuba e outras conversas? Mas eu vou discordar de você. Dividiram claro. A época que ele bebia. Não comi. A época que ele bebia. Eu vou dizer o que você comeu. Olha. A época que você comia mesmo. Vou te falar o seguinte. E na sauna. Vou te falar o seguinte. Não, tá vendo? Eu acho que o futebol brasileiro e o Brasil em geral, ele tá nesta merda que se encontra justamente por isso. O cara erra. Aí a primeira coisa que a gente faz, pô, ele errou, mas também não é pra tanto. Não vamos punir tanto. Mas, Portugal, você tem que ver a intensidade da coisa. Eu entendo, mano. Você querer uma, assim, mais maleável da coisa. Mas, mano, eu acho que toda vez que o cara faz uma merda e a gente começa, não pode punir igual o Jobson. Fez errado, saber se fez ou não fez. Se tá lá, não pode eliminar o cara do futebol. Olha, é porque também tem mais história. Vamos entrar nessa discussão. Acho, vamos entrar, não tem problema nenhum. Tem que cumprir isso. O negócio é o seguinte: com relação ao Jobson, nada foi provado contra ele. Pegaram ele no Botafogo aquela vez ali, inclusive ele tá negociado com o Cruzeiro, perdeu a chance da vida dele de crescer e se tornar na carreira por causa de um erro que ele cometeu que prejudicou ele próprio. Com relação a esse lance aí do Emirados Árabes, eu se fosse ele também não teria feito. Vou explicar o porquê. Ele estava num país estrangeiro, que todo mundo sabe que é complicado, é um país extremamente fechado. Ele estava sendo sabotado no clube, ele estava sendo sabotado, não estava recebendo salários, ele estava meio que dando um perdido, tá dando migué também, porque já que ele não estava recebendo, ele falou, não vou jogar também. Meteu um vampeta. O clube estava louco para pegar ele no pulo e ferrar ele de alguma forma. Foi abordado para que fizesse o exame antidoping. Sem ter um intérprete do lado e um cara lá, mija no copinho aqui, falando, piroca no copinho. Véi, desculpa, como é que é, mano? Como é que é? O árabe chegou pro cara lá, chegou e falou, piroca no copinho. O cara pegou e falou, opa, não entendi. Tá certo? Não entendi. Véi, você vai saber o que tem dentro do copinho se numa dessas já tem alguma composição ali, Domenico Gatto, que pudesse incriminá-lo. O cara não tá errado, não. Não tinha um intérprete, tá certo? Não tinha um cara credenciado pra falar, eu sou membro da federação aqui, vou fazer um exame de doping. Ele sabia que ele tava sendo boicotado no clube e no país. Então, querendo ou não, Portugal, eu acho que ele agiu direito. Ele depois, aí, por mais que tenha sido punido agora pela FIFA, vai ter que cumprir 4 anos, ainda cabe recurso, ele vai recorrer. Mas o negócio é o seguinte, eu não teria feito. Porque se você lê notícias de internet, inclusive aconteceu essa semana, de uma equipe, tá certo? Uma equipe de Londres, de uma televisão londrina, ela foi presa no Catar porque ela fez uma matéria denunciando aí o trabalho escravo, tá certo? Pro serviço que estão realizando ali no Catar. Ou seja, o negócio é o seguinte, se uma empresa, Domenico Gatto, tá certo? Constituído, um canal de televisão de Londres, sofre isso no Catar, que fez, tá certo? Uma matéria mostrando aí o trabalho escravo no Catar, sofreu aí, tá certo? Porque o repórter foi preso, o câmera foi preso, o diretor que tava ali junto com a equipe foi preso. Imagina então um jogador e tá reivindicando seus direitos, mas, e não tá recebendo. Mas, mano, isso aí é um caso. Então, fazer qualquer vamos coisa, exemplificar tá maluco. Eu sou contra uma coisa. Saiu a punição, tá sempre alguém que, vamos diminuir aqui, transformar em multa aqui. Ninguém cumpre. Por isso que tá esta merda. Por isso que os caras da Lava Jato estão soltos. Por isso que acontece. Ninguém leva a punição a sério. Quem saiu a punição, cumpra. Portuga, eu não tô falando para pra... Não, você não tá entendendo. Eu não tô falando pra tentar desenquadrar. Ele tem que ser responsabilizado pela pena, tá certo? Tem. Ele tem que pagar pela atitude errada que ele cometeu? Tem. Não tem que ter dó do cara. Só que eu acho que o cara pegar 6 meses de gancho num lance como aquele, porque aquilo ali, na minha opinião, não foi agressão. Foi no máximo ali, ó, uma atitude hostil. O Sereta é teu amigo, o que ele falou pro senhor? O Sereta tava com dengue, mano. Se o Dudu não foi exemplarmente punido, todo juiz vai apanhar, mano. Não, apanhar é uma coisa. Aquele empurrãozinho ali é outra. Vai, vai. Olha, agressão. Agressão é uma atitude hostil, não é? O que tem? Todo juiz vai apanhar. Não. Atitude hostil é uma coisa, agressão é outra. É tudo igual. Por exemplo, eu não deixar, uma senhora sentar no meu banco no metrô, isso é uma atitude hostil. Eu empurrar essa senhora e ela cair no chão, isso é uma agressão. Se você fosse o Sereta, o que você ia fazer? Eu virava um murro na boca do Dudu. Acabava a luta ali. É tudo hostilidade, de diferentes graus. A discussão tá errada, na minha opinião. O cara tem que ser punido sim, ele agrediu sim. Agora, o que pode discutir É a lei. Se é pra 180, se é pra 30, se é pra 10. Mas que o cara tem que... O errado foi o Petros lá que não pegou 180. E aí o juiz vai apanhar sempre, nego vai querer entrar com recurso sempre. Então, peraí, então vocês estão colocando em xeque, tá certo? A competência de um júri. Eu tô. Exatamente. Eu tô. Estão colocando em xeque. Eu tô. Eu respeito a lei. É isso mesmo. Eu respeito a lei. Se você respeita a lei... Peraí, assim como mesmo, ó, o senhor mesmo já deu esse exemplo aqui no programa. É. Uma determinação judicial... Cumpre-se. Sim, não cumpre-se. Tudo bem, tanto mas não significa que eu concorde. Ué, mas tanto é que o Petros, primeiro, ele pegou aí no primeiro cumpriu julgamento... Cumpriu uma coisa, RG. Concordar é outra. É, ele... Ué, mas você cara de pau, mano. Ah, você tá rindo. Você tá rindo. Larga de ser cara de pau. Você tá rindo. Tá rindo. Nem você acredita no que você fala. Como é que o senhor pode... Como é que o senhor pode dizer que respeita a lei se o senhor acabou de dizer que o Cruzeiro tinha que levar a porra do jogador e entrar lá na Argentina? Então, sei lá, tem que respeitar a lei. Peraí. Tá louco? Eu não tô falando que deveriam desrespeitar a lei. Eu sugeri aqui que o Brasil entrasse em guerra com a Argentina. Isso é um direito do Brasil. Mas sombra na boa. Esse caso do Petros, primeiro, ele foi julgado pelo tribunal. Uma notícia. O Corinthians recorreu, tá certo? E ele foi julgado no pleno do STJD. Eu não posso colocar aqui em xeque a credibilidade de um tribunal. O quê? Você vai criticar a CBF aí no caso da Portuguesa. Eu não posso. Não, mas o pleno, Motinha, é uma esfera acima da CBF. Então você, naqueles julgamentos lá, antigo lá, tal, do Svei, você nunca colocou em xeque. Não, eu tô falando do pleno do STJ. O pleno é a última instância. Deixa eu te dar uma informação. Mano, se fosse o uma STF, coisa é o seguinte: é o uma STF coisa é o que eles decidem e que tem que ser cumprido. Outra coisa outra que é você concordar. Deixa eu lembrar o garoto que antigamente. Gente, ladainha, o menino tá rindo. Não, tô falando sério, muito sério. Quem tá assistindo ali tá vendo. Então, mano, há 10 anos nós não tínhamos câmera dentro do estúdio. Não adianta você ficar com esse sorrisinho safado, seu sem vergonha. Você não respeita porra nenhuma. Você tá sorrindo? Tô sorrindo? Claro que tá. Vou tirar uma foto minha e vou postar no Instagram, velho. Tô sorrindo, Domênico. Não, eu não tô vendo o mano sorrindo. Não, sério. Eu tô sorrindo, Domênico. Não, tá sorrindo. Interessado. Olha aí. Tá ruim. Tá interessado. O mano não está sorrindo. Eu tô sorrindo, Domênico. Ele não aguenta. Ele não tá nem respirando. Domênico, eu tô sorrindo. Não está sorrindo. Ele não tá nem respirando. Não está sorrindo. Mas você é interessado. Não está sorrindo. Olha a narina. Não está sorrindo. Mas você é interessado. Não, você está sorrindo e acho que os argumentos com relação ao Dudu do Mano estão certíssimos. Certíssimos. Não tem conversa. Quem é interessado? Ué, aqui que o Dudu é meu. Olha, não é nada, o trouxa. Nesse programa já ouvimos falar no jeitinho brasileiro, no jeitinho argentino que é pregado pelo Mano, e agora temos o jeitinho alviverde pregado pelo Mano. Não, é o modo Dudu de ser. Peraí, então vocês ensinam. Então tá bom. Modo Dudu de ser. Peraí, então tá bom. Vocês acham que 180 dias pelo que ele fez, é isso mesmo? Eu acho que o Serginho pegou um ano. Serginho pegou um ano. Serginho, você não tá usando o Petros como comparação? O Neto pegou quanto tempo de espinho na cara do Júlio? Não lembro. Então tá bom, o Petros pegou o quê? E o que que eu disse? Tá errado. Tá errado. Petros tinha que ser condenado. Mas pera só um minuto. Questão de fogo. Você falou do Serginho. De fogo. E o Petros, o Serginho é uma coisa e o Petros é outro cara. Isso. São coisas... E o Neto também. Eu quero saber do... Mas não estamos falando disso, estamos falando do Dudu. Então, Domênico. Eu vou dar a minha opinião, porque eu nunca dei minha opinião e vou dar agora com relação a esse caso. Parabéns. Acho que 180 dias é muita coisa. Porém, quatro jogos... Posso concluir? Pode. Deixa ele concluir, Domênico. Pode. 180 dias é muita coisa para uma atitude do Dudu. No meu entender, ele ficou nervoso e ele não deu um murro, ele empurrou o juiz meio que... Tudo bem, entenda murro ou não entenda. Só um minuto, posso falar? Vocês não deixam, porra. É o Portuga. Só um minuto, depois vocês podem me criticar, achar que eu... Só que, RG e meus amigos, quatro jogos também é pouco. Tudo bem. Aí é que tá. Então não tem o meio termo. É isso que o Mano quis dizer aqui, que vocês ficaram te criticando o cara. Não existe o meio termo da coisa. 90 dias tava bom? Não. Assim, 90? Se você tira ele do artigo de agressão, ele podia pegar quatro jogos. Mas aí agora, se você coloca ele nesse artigo, é 180 dias. Então assim, RG, Ou é 8.800 nos caras. Eles não têm o meio termo. É isso que mas e daí? Mas, por exemplo, desculpa. Eu acho que o Dudu tem que pegar uma punição, Sombra. Acho que não é 180 pra mim, é muita coisa. Tudo bem, pra mim muita coisa foi 360 do Serginho. Então, acho um absurdo. Aí é um absurdo. Então, 90, tava bom? Então, mas... agora, 360. Aí eu não sei. Aí eu queria. Mas é isso que o Mano tá falando que seja um juiz. Mas aí, bacana. Ah, então, tá vendo? Agora tá todo mundo querendo concordar. Toca aqui, Domênico. Muito obrigado, Mano. Eu não jogo pérola aos portos. Você falou. E vou dizer uma coisa pra vocês, 180 é muito, então os caras têm que mudar esse troço aí. Tem que colocar, sei lá, de alguma forma você tem que mudar. Mas, ô Domênico... Você tem que pôr um meio termo da então, coisa. Então, Domênico, mas o que se discute... Que ser, olha, se estão sugerindo, assim, um período que vale a pena agredir. Não, mas... Não é agredir. Mas um período menor... Que vale a pena meter um murro na cara do negro. O Dudu... Se ele perder um dente, 90 dias. Não. Mas quem não tá agredindo o árbitro que joga então, primeira pedra, hein? Então, pera só um minuto. Tá, mas vocês estão falando duas coisas aqui. O Petros, vocês acham que ele agrediu? Acho. Eu não acho. Pera, vamos lá. Calma, então, peraí. O tribunal entendeu como eu. Acho. Tá. Não, eu não. Você não perguntou pra mim. Eu não acho. Você não vale a pena. Tudo bem, mano. O tribunal pensou como eu, então chupa. Não, é que eles aqui que estão contra a coisa. Então tá bom. Vocês acham que ele agrediu? Não é isso? Tá, o Dudu agrediu ou não? Sim, agrediu também. Também. E por que que o Petros pegou só pergunta, tanto, só que o outro não? Pergunta pro tribunal do Mano. Pergunta pro tribunal lá. Pergunta pro Mano, pro tribunal que ele dá crédito. Então tá errado. Então vocês têm que defender a coisa certa. Se o Dudu pegou 180, o Petros também tinha que pegar. Concordo. Então vocês têm que falar isso aqui. Mas o Petros pegou, mas pera. E não ficar duas vezes, então? Mas o problema não é a lei. Não, mas não estamos errando, mas não é a questão errada. Vamos explicar o que aconteceu. Aqui é dois pesos e duas medidas. Gente, vamos explicar o que aconteceu. Portuga. Calma. No caso do Petros, vamos explicar o que aconteceu. O Petros, no primeiro julgamento dele, ele pegou 180 dias. Tá certo? Ele pegou 180 dias. O Corinthians recorreu, foi pro pleno do STJD e o Corinthians aí conseguiu desqualificar o artigo de agressão. Ele foi enquadrado com uma atitude hostil. Por quê? Entenderam que ali, inclusive houve até uma divisão ali de pensamentos ali no julgamento do Petros. Alguns até absolveram o jogador achando que não foi agressão, assim como eu também. Mas entenderam que não foi uma agressão e sim uma atitude hostil. Porque ele poderia talvez ser desviado do árbitro e meio que deu o encontrão. Mas ali, Domênico, era um lance em que a bola tava rolando, tá certo? Ah, mas agressão. Mas é que tá, entenderam. A bola, não. Mas ali entenderam que foi um negócio que poderia gerar uma dúvida. Não concordaram ali, não foi uma unanimidade que foi uma agressão. Agora, no lance do Dudu, houve um agravante por quê? Ele havia sido expulso. Ele tava ali enfurecido, ele foi pra cima do árbitro, era um lance que o árbitro tava de costas ali, o jogo tava paralisado, ele foi lá e empurrou o árbitro. Eu acho que vai ser difícil conseguir desqualificar. Xingou o árbitro. Não, mas pelo xingamento ele foi pro seu. Então, eu sei. Vou te falar. Só pra esclarecer, ô Domênico, eu estou criticando a lei. Eu estou criticando a lei, eu estou dizendo o seguinte, o que tem que ser discutido foi aplicado para ele a pena mínima. Agora, você pode discutir essa tal de pena mínima. Quer dizer, é justo 180 dias? Então, é justo? É isso que eu tô falando. Claro agora que é justo. Agora, na minha opinião. Para mim é grave o cara bater no juiz. Pera, é justo porque foi dado a ele a pena mínima. E a pena mínima é esse tempo que tem que o cara ficar fora. Agora, o que eu tô dizendo é o seguinte. Cabe ao Palmeiras, e talvez aconteça isso, a mesma coisa que aconteceu com o Petros. O cara vai lá, recorre, mesmo advogado, entendeu? Lá no Corinthians, recorre, mostra que não está enquadrado nesse artigo. Frase aqui, inclusive, é o advogado do Fluminense, o juiz está preso. O Rudy me mandou um SMS aqui, o Rudy, que é assessor também do Palmeiras. Ele falou que o Dudu está ouvindo. Hein? O Rudy. Mas nossa, o Landucci. O Landucci. Negócio seguinte: o Dudu está ouvindo? Está ouvindo. Dudu, negócio seguinte: nunca cruza os braços para as adversidades da vida. O maior cara que já passou pela terra morreu de braços abertos. O que é minuto de sabedoria agora? Essa porra aí tá um negócio ridículo. Esse é o Estádio 97. Agora sem abobrinhas, pelo amor de Deus. Agora eu vou falar de coisa séria. Eu vi esse moleque falando, me lembra esses advogados do pessoal aí do Petrolão, do Jatolão, Lava Jatão. Olha, meu Deus do céu. Vamos falar de coisa boa, de coisa inteligente, de coisa que te traz prazer. Vamos falar de viajar. Vamos falar de viajar pra Barcelona com a Singapore Airlines, cara. Imaginou você viajando pra Barcelona em classe econômica. Atenção, e voo direto, hein? Voo direto, só a Singapore faz. 808 dólares. 808 dólares. em classe econômica e classe executiva a partir de $2,488. Também voos para Singapura, um dos países mais modernos do continente asiático, em classe econômica a partir de $1,488. Em executiva, a partir de $4,888. Para mais informações, consulte o site singapoareair.com ou consulte seu agente de viagens, tá bom? Estádio 97 também tem oferecimento da Perfect Brasil. Na hora de fazer a revisão do seu carro, peça Perfect. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem? Tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Oferecimento também do consórcio Honda. Todos os ouvintes que ligarem e disserem o slogan: chegou a sua vez, consórcio Honda, conquistam um lindo boné e concorrem a 30 cursos de direção defensiva com tudo grátis. Banditec, a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br e inscreva-se. Vamos a mais ouvintes. 3284-7097. Vai tocar aqui o nosso Asdrúbal, senhor Domênico Gato. Ou xarope? Por que xarope? Oi, não sei, veio na mente. Eu vim com nada. Uns argumentos aqui. Realmente deu vontade muito de você chamar. É por isso que eu quero até agradecer aqueles ouvintes que falaram que eu sou aí o cara mais todos imparcial do rádio brasileiro. Estão todos internados. De Franco da Rocha. Você, aqui, a opinião de vocês pouco me importa. Pouco me importa. Aí, importa a opinião de vocês aqui. É verdade. Porque a opinião do ouvinte é que vale. Essa é que vale. Alô? Alô? Quem fala? É Márcio. Ô, Márcio, tudo bem, meu? Beleza, cara, beleza? Beleza, tranquilo. Márcio do quê? Márcio Oliveira Vieira. Márcio Oliveira Vieira. E quantos anos? É, 32. Ah, 3.2, é, gente. Hoje? É, isso aí. Não, hoje não. Como assim hoje não? Amanhã? Hoje sim. Não, hoje não. Hoje sim. Porque hoje não? Sim! Ah, hoje sim! Eu vou provar pra você que hoje... Hoje não? Ah. É, deixa eu ver. Por que não? Hoje sim, hoje janeiro, não. Fevereiro, Março, abril. Márcio, abril. Ah, Márcio! Ah, entendi porque hoje não. É hoje não. Ah, sensacional. E o bairro qual que é? O bairro é aqui na Vila Natal, Domênico. Vila Natal, perto do Vila Ano Novo. É isso aí. Então, tá bom, time. O Domênico que disse que Marcinho Guerreiro jogava mais que Sérgio Sampaio. Você tá louco. Hein? Lembra o Marcinho Guerreiro? Paulada, né? Marcinho Paulada. Lembra? Nossa, esse cada, batia, hein? Cada ida na bola era um subir. Era uma no cravo e outra na... Ó, e o time? É Coringão, né, mano? Coringão, mano. É o líder, É muito fanfarrão, mano. Se o campeão tá morando líder de duas rodadas. Não importa, é líder. Se hoje é Corinthians. Campeão. Parece cedo, amigão, mas... Com duas rodadas, a gente não tem dois times com 6 pontos no Campeonato Brasileiro. É, mano. O Corinthians é líder isolado. Já pintou o campeão já logo de cara. Mas é verdade. Porque querendo ou não, gente, se vocês pararem pra analisar, você pega e fala, bom, beleza, começar o campeonato, aí com três, com quatro rodadas aí, os times aí com 100% de aproveitamento, ok. Mas na segunda rodada, o único time que venceu as duas foi o Corinthians. Ô, mano, numa boa, em 2007. Ah, mano, em 2007, quando vocês caíram, na quinta rodada, vocês eram líderes invictos, tá? Ô, Portuga, então começa, se lascar. Não, fala aí, velho. Diga. Aí não, Portuga. Não, mas é verdade. 2007 era ridículo. Mas em 2007, vocês tinham quatro rodadas, era invicto e líder. Ô, mano, se o Guerreiro vai embora, o Sheik pode ir embora. O Malco vai servir a seleção. Malco também não joga nada, hein? Outros podem ir embora. O Cassini. Me diz o seguinte: como vai ser o Corinthians daqui pra frente? Ué, o Corinthians vai continuar com o time que tem. O Corinthians ele tem um dos melhores elencos do Brasil e vai recuperar. Mas os dois que fazem diferença vão embora. Ué, não vão? Primeiro, sai o Sheik, vai entrar o Speed Mendonça. Tá certo? O Steven Mendonça ali, que é um monstro. E você acha que é altura isso? Vai sair. Não? Eu acho que vai. Acho que altura. Acha que sim? Eu acho que pela bola que o Sheik tá jogando, eu acho que o Mendonça vai entrar e vai dar conta do recado. Ah. Com relação ali ao Guerreiro, se ele for embora de fato, Motinha, porque ele vai se apresentar pra seleção peruana, e depois possivelmente pode ser que ele nem volte, eu acho que o Wagner Love, quando ele tiver uma sequência de jogos, volto a falar aqui, não é que o Wagner Love hoje é a mesma nota do Guerreiro, não é. O Wagner Love, tecnicamente, ele é um pouco abaixo do Guerreiro, tá certo? E fisicamente ele também tá baixo. Mas eu acho que o Wagner Love, tendo uma sequência de jogos, pode ser que ele melhore. Ah, eu ainda acredito no Wagner Love. Você não acredita não, amigo? Ah, com certeza, meu. O Wagner Love, se entrosar com ele lá no ataque, ele pega a confiança, meu. Aí não vai pra dentro desses caras aí, meu. Também acho, velho. Ninguém vai aguentar o timão, não. E nada melhor do que pegar um Fluminense agora que tá capengando aí no Campeonato Brasileiro. logo na terceira rodada aí, conseguir talvez aí trazer mais 3 pontos pra São Paulo, hein? É, não, o Fluminense aí tá... Eu acho que desse ano não passa não, Portuga? Diga, velho. Esse ano o Fluminense cai, hein, eu não sei, cara, sabe por quê? Tem uns times aí, sem brincadeira, eu tive vendo... time ruim. Eu tive vendo o tal de Joinville. A briga vai ser boa. O Joinville, o Avaí é do... Olha, eu acho que Santa Catarina é um forte candidato a ter 2 ou mais clubes caindo. O Figueirense é... Eu acho que só escapa a Chapecoense. O Chapecoense acho que escapa. O Avaí é ruim. Outra coisa que eu vou dizer aqui, a Ponte Preta não cai. Time bem arrumado, que é um time muito fraco. Eu acho tudo muito prematuro. Mas a Ponte é bom, é um bom time. Mas a briga vai ser boa. Eu acho que vai ser igual ao ano passado. Vai ser ponto lá embaixo. Eu acho que esse ano tem mais candidatos aqui. Sombra, o Vasco é horrível. O Vasco, ontem eu tava vendo o Vasco United contra o Cuiabá Athletic. Você vai cuidar do seu filho em vez de ver o Vasco, cara? Não, meu filho tava dormindo. Aí eu assisti. Acorda ele, fala, filho, acorda que eu não quero ver o Vasco. Mas eu tinha. O jogo do Vasco é o Vasco, cara. Sem brincadeira, o Vasco, gente. Você tá remédio pra dormir? Tá. Não, não faço isso. É mentira dele. Ele coloca na mamadeira. Jamais. É mesmo? Coloca. Lógico que não, pelo amor de Deus. A criança com 2 anos vai estar com cirrose. Conversa sua. O filho dele toma leite, suco de maracujá, chá de erva cidreira com camomila. Oh, é a coisa que eu mais amo na minha. Ô, animal, falando sério, o Vasco... Ah, mas tem hora que enche o saco, o vai. O Vasco, ah, ele vai cair. Você gosta deixar. Mais do Bernardo que do Domênico? Gosto. Ah, não. Mas aí, o Bernardo estacional, meu filho. O Domênico, meu, aquele cara lá. Tá no penhasco, tá tua mulher e teu filho, quem que você solta? Vixe. Sabe o que eu faço? Tem que salvar. Sabe o que eu faço, animal? Sabe o que eu faço? Criança é legal. O único defeito da criança é não ter um botão de on-off. Não, meu filho é legal pra caramba. E se for com a sogra, Portuga? Não, a sogra eu jogava no inferno essa velha. Agora deixa eu falar uma coisa pra você, velho. Na boa. O Vasco é candidato. É um menino bonitinho, hein, Portuga? Bonito. É a minha cara. O Curitiba. Não, não parece disse isso. É a minha cara. Tem certeza. Não, passou de 5 dias, ninguém reclamou. É seu, registrou. O Curitiba é horrível. O Avaí e o nosso querido Joinville. Ô, gente, o Joinville tem Marcelinho Paraíba Flamengo. Na frente. E até, não, segunda, e até agora, posso dizer, o São Paulo é horrível também. Gente, tem o Kempis. Ô, mano, Grêmio Kempis. É ruim. Ó, o Rogério, lateral que jogou na Portuguesa, joga no Joinville, gente. É horrível. O Avaí é fora de... O André Lima é o ídolo. Não, é gente, quem vai cair é o Avaí. Nossa, o André Lima tá lá no Avaí? O Avaí. O treinador é o Kleinoca. Anota aí. O treinador é o Kleinoca. São Paulo vai jogar com o Avaí lá, o André Lima vai fazer gol. Com certeza. Sombra, anota é aí. Agora, não vai cair, mas o Corinthians, pra ele, se ele não se classificar nem pra Libertadores esse ano, o prejuízo vai ser grande, meu. Que vocês isso, vão pagar o estádio, cara. O prejuízo já tem, mas... Você precisa pagar o estádio. É, isso, então vamos lá. Vamos lá, o Corinthians ele conseguiu. O negócio é o seguinte, ó, amigão, por falar em estádio, o Corinthians, ele, primeiro, já tem dinheiro suficiente, inclusive dá e sobra pra pagar a primeira parcela do carnê aí que vence agora no meio do ano. Ah, torcida do Corinthians. Carnê dessa grossura. 50 milhões. O Corinthians na conta, ele já tem cerca, acho que de 70 ou 80 milhões aí, ou seja, já dá pra quase adiantar a segunda. Agora só falta 1 bilhão e 100. E o Corinthians, ele conseguiu a liberação dos CIDs ali, que estavam enrolados ali. O Corinthians não tá conseguindo vender porque o Ministério Público tava em cima, tava colocando alguns empecilhos aí, parece que conseguiram resolver essa situação e o Corinthians agora vai dar andamento aí na venda dos CIDs. Isso daí também vai entrar na conta do estádio pra ser paga. Isso daí é bacana também. Ah, vou Odebrecht, comprou 100 mil reais assim. Eu acho que... E 100 eu mil, acho que... Né? Mais. Né? Foi mais. 100 mil. Não, mais. Lê. É, tem que arrumar mais. Quem compre, né? Pra que tenha acesso à informação. Qualquer um vai comprar, porque isso daí, Motinha, vale a pena. É igual o Neymar Rights que você falou que tava aí. Agora que você falou, tá cheio de gente na Paulista correndo. Mas é verdade. As empresas, elas compram esses CIDs aí pra justamente depois você conseguir abater imposto. Que CID? Só sou o CID, hein, Magal? Mano, é CID mesmo. Vale a pena. Então você, empresário aí, ó, vai lá no Corinthians, vai comprar os CIDs aí, porque tá valendo a pena. O preço tá bom. O Neymar Rights, Portuga, tem 4 empresas aí que estão se estapeando nos bastidores aí pra poder estampar. É verdade. O que tá pegando é que as empresas aí estão exigindo um tamanho maior aí do letreiro lá na frente, a prefeitura não tá liberando pra você jogar no cidade limpa. É só por causa do letreiro. É um letreiro. É complicado, é isso mesmo, mano. É só por causa do letreiro. Lógico que é. Estão se estapeando, é uma luta de 1.500 rounds. A empresa que tá se estapeando pra estampar o nome na arena. Quem não quer estampar, marca no Coringão. É impressionante. Quem não quer. Desculpa falar, o Guarani do Paraguai vem aqui com o patrocinador Biscoito Fofura na camisa, velho. Biscoito Fofura, juro por Deus. O time do Guarani, um cara reserva de vocês paga a folha de pagamento. Aquele Santander centroavante pôs a zaga de vocês no bolso. Meu, que isso é uma vergonha, velho. Os nossos jogadores. O futebol é legal, gente, porque não é um negócio tão óbvio. Ô, mano, é uma vergonha. Vocês não podem perder o Guarani do Paraguai. Esse tipo de coisa aí, não, mas é verdade. Quando ele tivesse passado, ia ser o óbvio. Então, esse tipo de coisa aí ajuda a aumentar a história do futebol. E é legal que de vez em quando... Eu acho legal quando não dá o óbvio. Quer saber, mano? Eu não posso reclamar. Eu tô de ressaca de 2012. Então fica nessa aí. Quem tem que correr atrás é os porcos aí. Vamos ver seu passado aí, ô galinha. Fica na sua aí, ô. Ô, Penosa, um abraço pra você. Boa noite, tudo de bom. Eu quero participar da promoção do Kid Zânia. Não vai, não vai também. Não, mas então. Tem que falar a frase, mano. Falar a frase. E não vai ter chance. É, não vamos ajudar. Se foi mal criado. Vai quem eu sombra. Me ajuda aí, ô! Me ajuda! Não que eu seja vingativo, mas não imagina. Tem chance. Fala aí, amigão. Tem que falar a frase mágica aí pra você ganhar aí o par de convites pra Kidzania. Só a linha Bozano me garante a diversão com meu filho. Não, é quase isso, ó. Só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Não vou ajudar mais, hein? Só a linha Bozano tem um jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. É, tá bom, vai passar, mas ó, a frase é a seguinte, ó, só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Seu filho é corintiano? Só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Boa, agora no acertou, mano. Três vezes, mano. Ganhou um kit da Bozano e ganhou também um par de convites pra Kidzania, tá bom? O seu filho é corintiano, né? Tchau, valeu, mano. Um abraço, três dias úteis pra retirar aqui, valeu. Estádio 97, oferecimento da Banditec. Agora eu quero falar com você que tá pensando em fazer uma graduação em TI. Quer uma dica, cara? Faça Banditec, a faculdade que atualizou o ensino de tecnologia no Brasil. Sabe por quê? Antigamente, a aula de TI era em sala. Na Banditec, 75% das aulas são em laboratório. Antigamente, se ensinava tecnologia só em português. Na Banditec, você tem um curso de inglês integrado ao currículo. Antigamente, a faculdade não preparava o aluno para o dia a dia das empresas. Na Banditec, você tem o programa H, que desenvolve seu potencial para integrar e liderar equipes. Viu só? Porque fazer uma faculdade de TI de antigamente, cara? Faça a faculdade que você faz um update em tudo. Currículo, metodologia de ensino, tecnologias, na equipe de professores, na relação com o aluno. Acesse banditec.com.br, inscreva-se para as turmas do segundo semestre. E você ainda concorre a bolsas de 20% a 100%, tá bom? Banditec, a faculdade de TI atualizada. Estádio 97 também tem oferecimento da Cato. Vagas em mais de 37 mil empresas. Não espere, vá luta por um emprego novo em cato.com.br e aproveite os 7 dias grátis. Assine já. Perfect Brasil, seu carro perfeito é seu carro com suspensão Perfect. Vamos falar da Honda, Narigudo? Olha aí, amigão, você tá aí todos os dias no trânsito parado, tempo passando, tempo voando. E você não vê a hora de realizar seu sonho de ter uma moto Honda escapar desse caos, né não? Lógico. Então, chegou a sua vez. Agora com o consórcio Honda é muito mais fácil e barato comprar sua Honda e mudar de vida. Se liga. São parcelas, amigão, a partir de R$ 94,00 por mês. Você não ouviu errado, não. Parcelas a partir de R$ 94,00 por mês. E o melhor de tudo, você não paga juros. Ouviu? Você não paga juros com a sua Honda. Além de fugir do trânsito, você ainda economiza no combustível. E o consórcio Honda, amigão, já entregou mais de 5 milhões de motos. Então chegou a tua vez, né? Você tá indo aí fazendo o quê, amigão? Corre, chegou a sua vez. Vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. E pra você que já é motociclista, presta atenção que coisa bacana que o consórcio Honda vai te proporcionar. É um curso exclusivo de direção defensiva. Serão 30 ganhadores com tudo grátis. Deslocamento até Indaiatuba, almoço, visita ao Museu Honda, palestra e um curso bacana demais de direção defensiva. É super fácil, hein? Como participar? Ó, muito bico. Basta você ligar no Estádio 97 e falar a seguinte frase: chegou a sua vez, consórcio é Honda. Além de você ganhar um boné legal pra caramba, você também vai concorrer ao curso de direção defensiva. No final de cada programa, nós vamos sortear um ganhador. Mas lembre-se, hein? Para você conquistar esse prêmio aí, você precisa ter habilitação de motocicleta. Muito legal, né? Então vamos ligar. A frase é essa: chegou a sua vez, consórcio é Honda! Legal! Amanhã tem mais Estádio 97 ao vivo do Resort. No oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. Consórcio Honda, chegou a sua vez. Consórcio Honda. Cato, quando foi a última vez que você recebeu uma promoção, hã? Vá à luta por um emprego novo. Acesse cato.com.br e conquiste a vaga que você merece. Cato, pra quem busca mais. BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Ô Sombra, mandar um abraço rapidão aqui, ó, pro Bruno, pro Leandro, pro Sidney, pro Marquezine e pro Daniel Cabeça aí também, da galera da K2. Tamo junto, tchau. Tchau. Quando o governo gasta ainda mais do que essa montanha de dinheiro que fica devendo. Essa diferença entre o que ele arrecada e o total que ele gasta se chama déficit público. Déficit público é a dívida que o governo faz. Agora, se você estivesse com dívidas, faria o que todo mundo tem que fazer, que é cortar despesas. Mas o governo não quer cortar despesas, cortar mordomias, cortar ministérios. Ele quer passar a conta para outro pagar. E você sabe quem é esse outro? É você! Já aumentaram sua conta de luz, sua conta de gasolina, agora querem aumentar outros impostos. Mexeram nos seus direitos trabalhistas e mexeram até na sua aposentadoria. É o seu dinheiro. O governo não tem outra fonte de recursos que não seja o seu dinheiro que você ganha com o seu próprio trabalho. Não existe essa coisa de dinheiro público. O dinheiro é seu. Ouviu falar em dinheiro público? É seu dinheiro. Ouviu falar em déficit público? É seu dinheiro também. Ouviu falar em aumentar impostos? É o seu bolso que vai ficar mais magro. Hoje a situação está no limite. Nós pagamos uma das maiores cargas tributárias do mundo. E não é só no que você compra, não. Veja isso. Estes são João e John. João trabalha no Brasil. John trabalha no estrangeiro. Os dois custam mensalmente R$4.500 para suas empresas. Sobre os R$4.500 pagos por João, serão abatidos 57% em encargos e impostos. E ele levará para casa um salário de R$ 1.935, ou menos da metade do que vale seu trabalho. Sobre o trabalho de John, as deduções médias são de apenas 22%. E ele leva R$ 3.510, mais que o dobro de João, que ainda pagará 43% de impostos, em média, nas suas despesas com alimentos, roupas e moradia, fazendo com que o poder real de compra do seu salário seja de apenas R$ 1.102. Já John paga apenas 17% de impostos e o poder de compra do seu salário é de R$ 2.913. Veja bem, as empresas pagam os mesmos R$ 4.500 pelo trabalho de cada um, mas ao final, João fica com apenas R$ 1.102, quase um terço do que fica com John. Os impostos pagos por John viram educação, transportes e saúde de qualidade. Já o que João paga em impostos, só Deus sabe onde vai parar. É por isso que somos um país onde o governo é rico, mas a população é pobre. Nunca se esqueça disso. O governo não tem outra fonte de recursos além do dinheiro dos impostos que você paga. Aí, quando o governo gasta mais do que pode, gasta mal, deixa superfaturar, desviar, roubar, cria déficit público e quer resolver o problema cobrando de você mais impostos. E é melhor você não pensar que outra pessoa irá pagar. Essa outra pessoa é você. Impostos altos castigam você. Fazem você ter que trabalhar muito mais para pagar suas contas. Pagando caro por aquilo que você precisa. Sua família sofre em dobro. E quando o governo faz farra com seu dinheiro e se endivida, você não sofre apenas com impostos mais altos. Todo mundo se aperta e o dinheiro some. O comércio e a indústria vendem menos. Os custos de produção aumentam. Começam as demissões. Diminuem as ofertas de produtos e serviços. Isso causa inflação, que faz o preço de tudo subir. Mesmo cobrando tantos impostos, o governo não consegue fazer o básico para você. E agora diz que ficou sem dinheiro para pagar as despesas dele. Pergunta, eles estão arrecadando pouco ou estão gastando demais? estão gastando demais. Um estudo mostra que pelo quinto ano consecutivo, entre dezenas de países, o Brasil tem o pior retorno em serviços para o povo. Ou seja, o que menos oferece saúde, educação, segurança, pelos impostos que você paga. Vá ao mercado, a uma feira, veja as notícias ou mesmo converse com um vizinho para ficar sabendo das coisas terríveis pelas quais o Brasil passa hoje. Há duas semanas, acabou o dinheiro até para o FIES, que é o financiamento para os alunos das universidades. Uma maldade. Ainda tem gente que diz que é tudo mentira, que está tudo bem, que é a imprensa que mente para a população. Pode saber, quem nega o que está acontecendo, está atolado até o pescoço. E são essas pessoas que mentem, manipulam, que querem acabar com a imprensa livre. Antes da eleição, a presidente falou que não mexeria nos direitos do trabalhador, nem que a vaca tussa. E agora, põe a conta do ajuste em cima de você, trabalhador. Por isso queremos mudar o fator previdenciário para a fórmula 85-95. Uma garantia para sua aposentadoria, já que a Previdência, no ano passado, teve um saldo positivo de 54 bilhões de reais. O governo tem um dever de garantir que cada centavo arrecadado com a tributação seja bem gasto. Mas não é o que vem acontecendo. O governo tem que proteger o dinheiro dos cidadãos, mas não protege, porque acha que o dinheiro é dele, só porque ganhou a eleição. Mas não adianta ganhar eleição com mentiras, não adianta ganhar eleição com falsas promessas. Promessas que você sabe, ele não vai poder cumprir. O PTB é contra esse modelo de governo que está aí, gastador e inchado. O PTB defende você, trabalhador, trabalhadora, e quer que você fique com a maior parte do que vale seu trabalho, porque você sabe cuidar do seu dinheiro muito melhor que o governo. A mulher é a primeira a saber se o país não vai bem, e é ela que sente o peso dos preços na feira. Sente o abandono da saúde e da educação. Nenhum país do mundo se desenvolveu cobrando de seus cidadãos mais do que eles podem pagar. E é exatamente o que está acontecendo no Brasil agora. Somos um país onde o governo é rico, mas o povo é pobre. Há 70 anos, Getúlio Vargas fundou o nosso PTB. Getúlio tinha como preocupações fundamentais o desenvolvimento nacional e a proteção social do trabalhador. Por isso criou a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, e todos os mecanismos de defesa aos direitos trabalhistas que funcionam até hoje. Como você vê, o PTB e o trabalhismo defendem quem trabalha. Estes são os motivos pelos quais o PTB é contra qualquer aumento de tributos, contra qualquer alteração nos direitos do trabalhador. O governo tem que aprender a manter as suas contas em dia. Toda empresa tem que fazer isso. Toda dona de casa faz. Então, se a arrecadação de impostos não dá para pagar as despesas, que se cortem as despesas do governo. Que acabem com a roubalheira. Mas jamais, jamais avançar sobre o seu dinheiro. Porque para nós do PTB, a verdadeira justiça social é dinheiro no bolso de quem trabalha. Até a próxima. Termina aqui. Rede Obrigatória de Rádio. Toda segunda no Clã Trone, 10 da noite. Okay, enough chat for me, let's get back. Smart Life com o Two Room Radio. Energia. Seu filho reclamou? Como é bom, Clé, tudo bem, tudo bom. Como é bom, Clé, tudo bom, tudo bem. Como é bom, Clé, tudo bem, tudo bom. Se o fígado reclamar, com Epoclé, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Quando vira uma luz mais barata e a conta veio mais cara. A Petrobras forte e o que vemos é corrupção. Um Brasil moderno e agora falta emprego. Pra cima de quem isso vai estourar? Edmar Arruda, deputado federal Paraná. O PSC tem trabalhado por mais educação, saúde e emprego para todas as famílias. Afinal, um grande país começa numa base familiar sólida, com amor, diálogo e valores. Pastor Everaldo. Pense nisso e vamos fazer juntos um Brasil melhor. Avite. He said one day you leave this world behind. Energia. Chapéu pedalada, caneta, brilho da vaca, peixinho, lençol, meia lua, frango, carrinho, banheira, milagre, isso é o futebol. A torcida soltando.

Sessions. We started dancing and love put us. Música.